volta o Mendorado, o craque da Santa Helena. Olhou pra lá, olhou pra cá, partiu pro ataque, ficou gado. Correu pra pegar o amendoim, olhou no armário, abriu, puxou o Mendorado. É dourado, é crocante, vai pôr na boquinha. Gol! Aço de sabor! Mendorado, seu parceiro do futebol, o produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. Energia 97. Hora do Bunny, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo no rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 é futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Tá começando a edição do Estádio 97 na Energia 97. Em nome de Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra, é gol. Vai que você pode, beba com moderação. Amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grande Cheddar McMelt, McFritas, Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Tá no ar o Estádio 97. Boa noite, boa tarde. Ah, boa tarde. Boa tarde. Domênico. Domênico. E aí, tudo bem, Dodô? Pra todo boa mundo. Tudo na certo aí? Tudo bem, ô, mano? Certo. Tranquilo. Vieira, Botinha, RG, Marcão, seu Bento! Opa, Bento! Ainda bem que tá acabando a semana, hein, velho? Caramba, já é quarta hoje, né, RG? Já é quarta. Agora, ô, RG, você percebeu que os menininhos aí, os gêmeos, estão bem calminhos hoje? Ah, depois da... Eles passaram o fim de semana tomando chazinho de camomila e água de lindó. Encontro familiar. Então, os dois, mas estão assim, zen, cara. Todos no coreto, lá na praça. Um retiro espiritual, eu diria, viu? Fizeram um rehab. É mesmo, é? Ali é como se fosse o caminho de Santiago de Compostela. Ali você vai pra repensar a vida, tá ligado? Cara, eu vou falar um negócio. Os caras tiram o sarro, mas eu vou falar. Águas de Lindó é da hora, velho. Águas de Lindó é, cara. Você dá uma relaxada, meu, olha, é legal, cara. Eu, pior que você não viu. Ah, RG, cê, pô, é legal, ah, pô. Falou, seu Domingo Morra. É, falou, RG, que vai pra Ibiza. Onde, RG, velho? Ah, falou. Ô, Bota, vai pra onde, RG, velho? Pra São Martã? Ah, onde ideia. Vai ele com as festas? Você defendendo Águas de Lindó. Porra, mas Águas de Lindó é legal, pô. Eu já fui. Passei um novo lá, é legal. Quem tem que defender, quem tem defender Águas de Lindó aqui, eu, mano, Marcão vai todo ano. Quantos de estoque você já foi na vida, RG? Hã? Não, eu vou bagulho pra... é legalize, não, tá eu ligado? Vou, eu vou pra Santo Isabel. Águas de Lindó é se ele for, Águas de Lindó é pra você, o que Santo Isabel é pra mim, só isso. Eu só nossa, tô achando aí, acabou que... pra você, viu, Mota? Eu tô achando que o outro vixe, é que tá muito longe de bota. É que eu vou todo ano também. Nossa, chamou de chupingole. Você nunca falou isso aqui. Não, mas eu vou, sempre vou, uma vez por ano eu vou. Você andou de pedalinho, mano? Então tá certo. Não, não andei não, Motinha. Pedalinho. Pescou? Não, também não. Vocês perderam uma cena que foi sensacional, cara. O que acordei, qual, Marco? Acordei, aí eu olhei, né, aquela vista da praça, o Vieira fica no mesmo hotel que a gente lá que a gente fica. Aí eu vejo lá de longe meu irmão vindo com duas garrafas pet, aquela de água do balneário, sabe? Certo. Água pro rim. Parecia um velho de 80 anos. Foi buscar água do rim, mano. E aquela água é boa, não, velho. Não, nem é peguei, mano. Mas eu tomo, sempre tomo lá. Ah, é bom, faz bem. A água de lá eu conheço bem, purifica, lava a alma. O senhor já tocou lá? O seu primo Pagani já tocou lá? Lá no Sampo. É? No Sampo, a balada. E aí depois toma água pra dar uma limpada, aí, né? Vai, não, acho que a água é depois. Uns 12 água é só... litros de água. É. A água é só depois, né, seu Bento? Mas vai soltar. Seu Bento, pra dar hidratado. Vamos usar qual? A gente sabe, o pessoal que é de sua muito, sabe, né? Transpira muito. É verdade, então, é por isso. Precisa repor, triste, hidratar. Entendi. Vamos usar o Corinthians. Vai. Ah, Coringão, vem. Vamos lá. Corinthians! Corinthians! Ah, mano, é o seguinte, hein? É. Ainda na dúvida do Jô, se ele joga contra o Curitiba, acho que ele joga. Aí é um foi poupado, né, Bento? Em mais um treinamento, mas vai jogar. Eu também acho que vai jogar. Agora é a hora do sacrifício, mano. Claro. Agora é a hora, Bento, daquela parada lá. Lembra aquela Olimpíada que a mina chega correndo toda torta, mano? Não, mano. Que parece que a orelha vai bater no cotovelo. Nada, velho. Nossa. 6 horas de prova. Então, velho, agora é a hora do jogador correr assim, mano. Reta final, irmão. Jogo, entre aspas, pô, o Curitiba tá vindo mais balançando que não sei o quê. Né? Então tá vindo aí pro... em casa, Curitiba, é certeza que dá pra conquistar os 3 pontos. Então o cara quer jogar também, tá fazendo uma correria. Tem que jogar, né, mano? Ó, quem falou lá, você deu risada no dia, né? Mas o Junior Dutra deu entrevista lá em Floripa. É. Floripa. Foi a cidade da magia, como que é? Ilha da Magia. Ilha da Magia. Ilha da Magia, ali é fera, da Magia é outro lugar, né? São Tomé das Letras. Mas, ó, ele disse que teve a sondagem, sim, do Corinthians. Sim. E ele termina o contrato em dezembro. Mas tá com o cara, né, mano, que vai vir, né? Tá com o cara, o Junior Dutra, que vai vir. Muita gente falando. Eu ainda espero que não, também. Eu ainda espero que não, porque... Pô, ano de Libertadores, irmão. Você tá calçando um Vulcabras, velho. O pai não faz ano. Mas compra um bagulho legal, vamos lá, mano. Mas o que descredencia o cara? O cara, todo jogador bom já teve num time fraco. Ah, mas ô Bento, o momento em si, por exemplo, os números dele no Avaí já não são a grande coisa. Tá jogando no Avaí e não tem sido lá esse destaque todo. É diferente do Roger. O Roger sim era um jogador que dentro do contexto do que o Corinthians tá buscando, o Jô não vai ficar, chega o Roger, é um cara que supre a altura o Jô. Agora, quando você vai falar em Junior Dutra pra jogar na Libertadores, por mais que ele fale, tá vindo pra compor elenco, é mais pra brigar com o Casim. Irmão, o Jô, ele vive na iminência de poder deixar o Corinthians a toda janela. Não, cara. E o Casim também deve vazar, né? É que vaze, o Casim não faz diferença. Mas, por exemplo, o Jô, que é o titular, ele vive sendo sondado pelo mercado europeu. Ele vive sendo cobiçado pelo mercado chinês. Então, querendo ou não, cara, existe uma possibilidade grande dele deixar o clube. Não dá pra tratar de outra forma. Você tem que pensar nisso daí também. Ainda mais o Corinthians precisando fazer dinheiro. O Corinthians ele vai vender principalmente jogadores aí que tiverem evidência. Por exemplo, o Guilherme Arana no final do ano, a chance de vazar é grande. Se pintar uma boa proposta, como já pintou pro Balbuena, no final do ano, a mesma proposta, pode ser que o Corinthians venda. Se pintar uma proposta pro Maicon, pode ser que o Corinthians venda. O Corinthians ele vai precisar se reestruturar financeiramente, porque o Corinthians ele tá passando por uma dificuldade. Então, não adianta você começar a contratar jogadores, vou contratar pra compor elenco. Quem precisa contratar jogadores pra compor elenco é quem sabe que não vai perder ninguém. O time do Corinthians hoje, principalmente quando você fala em substituto do Jô, substituto do Maicon, substituto do Guilherme Arana, você tem que pensar em jogadores que possam brigar pela titularidade. Por exemplo, o próprio Walter, que o São Paulo quer. O Corinthians ele tá reticente em vender o Walter justamente por pensar talvez... que pode perder, né? Não, porque numa dessa, Motinha, pode pintar novamente uma proposta pelo Cássio, como já pintou do futebol turco, e o Corinthians perdeu o goleiro. Então, por exemplo, um goleiro na ordem de sucessão do trono ali, o primeiro na ordem de sucessão é o Walter, que já é um cara pronto. Agora você passa o Walter pro São Paulo e perde o Cássio, opa, quem vai jogar é o Douglas, que tá no Avaí? Será que aguenta o baque? Uma coisa é você preparar o Douglas, quando o Walter começar a jogar, é você colocar o Douglas no lugar do Walter, aí, ou seja, é o primeiro suplente. Você fala, beleza, o Walter não pode jogar, o Douglas que vai entrar em uma ou duas partidas. Você vai começando a calejar o cara. Agora, se você perde seu goleiro titular por uma venda, negociou o goleiro você acha reserva. Que vai perder, mano? Você acha pode que ser o que perca, Domênico. Ô, mano, eu acho que sim, viu? Mas você acha, Domênico, mano, que pode rolar? Já pintou a proposta do futebol turco pelo Cássio duas vezes. As duas, o Corinthians ele não quis negociar o Cássio por falta de garantias do time turco. Mas bateu na trave. Uma delas, o Cássio ficou muito próximo de deixar o Corinthians, mano. Ô, mano, você acha que pode rolar um novo Operação China dos caras contra o Corinthians, velho? Aí não, Vieira, porque agora... Você fez uma lista aí que botou 6 caras que podem ir embora. Então, eu coloquei jogadores que estão em evidência, mas, por exemplo, agora, diferente daquela oportunidade, o Corinthians ele vai negociar jogadores. Vai por ter exemplo, que vender, o Guilherme Arana. Arana é um, né? Arana que não proposta. Fica. Não, eu acho que esse é o primeiro a ir embora. É mesmo, né? Pintou uma proposta, esse inclusive o Mundo Deportivo. É bom jogador, hein? O Mundo Deportivo colocou aí, estampando no seu tabloide ali, que o Guilherme Arana tinha recebido uma proposta, Domênico Gato, de 11 milhões de euros, cara. Puta. O Corinthians vendeu. 40 pau, velho. 40 pau. O Corinthians, ele não quis vender nesse meio de temporada. Então, pode ser que o Atlético de Madrid volte à tona aí no final do ano, fala, agora eu quero o Arana, acabou o Campeonato Brasileiro, agora eu quero. O Corinthians, por esse mesmo valor, pode ser que agora venda. Porque ele segurou o jogador, entendendo a importância dele para ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas se pintar essa mesma proposta no final do ano agora... Aí vai, né? Aí vai. Vaza. Vai vazar, mano. É. Vai vazar. É, porque o Corinthians precisa de grana também. Agora, né? Diferente daquela época lá do futebol chinês, Domênico, não é que o chinês ligou pro Roberto e falou, ó, quero contratar o Gil, quero contratar o Ralf, pagou, quero contratar, né, o Jadson. O cara foi lá, já ligou pro empresário e falou, qual que é o valor da multa? O Roberto acordou, viu lá um montante diferente na conta e falou, que porra é essa? Na hora que foi ver, 5 milhões de euros do Jadson, 9 milhões de euros do Gil, não sei quanto do Ralf. Então, já depositaram o valor da multa e aí o jogador queria ir. Então, não tem o que o clube fazer, não tem como segurar. Não tem jeito, né? Agora, quando é um valor inferior à multa contratual, se o clube quiser liberar, ele pode, mas ele vai negociar e vai ver o quanto ele pode arrecadar com isso. Entendi. Com relação aí ao time do Corinthians, Bento, 26 mil ingressos já foram vendidos aí para a partida contra o Curitiba. E eu espero que o Jô jogue, cara, porque o Corinthians ele tá precisando realmente ali da presença do Jô e de todos os jogadores que podem fazer a diferença. Mas tem também aí uma possibilidade, só pra fechar o Corinthians por enquanto a gente tá passando as manchetes, existe interesse naquele lateral que hoje tá na Chapecoense, mas pertence ao São Paulo, o Reinaldo, lateral então, esquerdo. Poderia, é isso que eu ia falar. Já emendando troca, já emendando com o Tricolor. O Carille falou foto, sobre, hein, isso, né? Ah, mas não, sai mas... na foto. Mas tá jogando bola, né, mano? Não, tudo bem. O Tricolor, ele é um bom lateral, mano. Mas trocar o Walter pelo Reinaldo não dá. Não, não é a troca, mano, parece. Então, mas é que tá. O São Paulo dando, por exemplo, Hernanes, Prato e Reinaldo. Eita! Mas pega com o Walter, é o lance do contrato. Não, então. O contrato do Walter vai até 2019, irmão. É porque o Carille deu uma entrevista. Não, 2019 o contrato do Walter. Então, o Carille deu uma entrevista falando o seguinte: se realmente houvesse alguma negociação entre São Paulo, Corinthians e Walter, que ele veria com bons olhos, né, que o Reinaldo viesse para o Corinthians, que ele gosta muito do jogador. O aval do Carille, hein, né? É que ele é um bom jogador, mas aí o staff do Walter negou a negociação. O Walter postou no Instagram dele falando que tá feliz no Corinthians, mas, mano, diz que essas notícias não passam de boatos e etc. Mas tem um mas o staff do Walter tá o seguinte, tá atento ao seguinte, exatamente isso que você falou. Se realmente houver uma perspectiva de que ano que vem ele não será titular, eles pensam em sair do Corinthians mesmo, aceitar a proposta e ir pra cima. Porque ele não quer ficar mais um ano de reserva. Jogar, né? Posso falar na proposta? Perdão, Vieira, só pra concluir aí. Aceitar a proposta, Mota, é muito relativo. Porque existe um contrato vigente e existe uma multa rescisória. Sim, mas quando você vai lá e paga a multa rescisória, você tá cumprindo o contrato também. Porque tá estipulado dentro do contrato o valor da multa. Mas essa multa do Walter, Mota, volto a falar que não, a multa baixa não. Se fosse uma multa baixa, pelo quilate que é o jogador, o Walter é um grande goleiro, poderia jogar como titular em qualquer clube brasileiro. Mas envolvendo um jogador, mano, já alivia, né? Ô, Mota, mas isso que você tá falando, porque o São Paulo está, até falando São Paulo, tá disponível pra arrumar um novo goleiro. Agora, ô, Mota, isso que você tá falando, tem dinheiro pra ir. Mas ele vai pensar se não jogar, se não for titular, ou seja, tá fora. Porque é o seguinte, o Cássio só não joga no Corinthians hoje for vendido. Se machucar ou for vendido, mas, cara. Então, mas de repente, tem Copa do Mundo, né? O Cássio pode, como Copa o Mano do falou, Mundo para tudo, cara. O Mano pode ser, como o Mano falou, agora o Cássio na seleção chama muito mais atenção e é vitrine, né? Mas com relação aos tricolores. Mas com relação à declaração aí do Walter aí, é claramente para não se indispor com a torcida do Corinthians. Acontece, ele tá certo, né, Marcão? Acontece o que aconteceu com o Gilberto aí, entendeu? O cara já começa, tipo, meter empresário para falar que quer sair. Mas peraí, você achou mesmo que é para não se indispor com a torcida? Desculpa. Analisando a frio, eu prefiro ser reserva no Corinthians do que titular do São Paulo. O cara prefere jogar. O cara prefere jogar. Mas também, aí você tá levando pro pessoal. Você é louco, hein, gente? Você prefere estar no banco, ser campeão? Ou ser titular do time que vai cair? Ou ser titular do time que não paga salário? Qual que você prefere? Peraí, não tem salário atrasado pro Corinthians, não, Zé Ruela. Explica essa queda de rendimento do Gambá, então. Vai. O Corinthians tá poupando tipo Paulista ou banco. Sei. Mota e Marcão. O Dorival já, sem cerimônias, já cravou o time pra quarta-feira, 21h45. Lá no Horto, né? Não fica bem, né? O Sidão, no momento desse, ficou vindo proposta aí de Walter. Mas o Sidão tá confirmado no gol. Sim. Vai o Éder Militão. Militão. De lateral. Sim. Rodrigo Caio. Sim. Né? Quando é o jogo de São Paulo? Quarta-feira. É, mas aí ele vai jogar. Não é não, depois é. Se o Rodrigo Caio não entrar, né? Aí entrou o Aderlan. Aderlan! 9:20 e 45. Aí joga que vem Aderlan. Jogo da TV? Oi? Eu acho que vem Bruno Alves aí. É, Bruno Alves. Não, não, mas. Bruno Alves e Rodrigo Caio. Não, aí vai sim. Vai jogar o Militão, Rodrigo Caio ou Aderlan, Bruno Alves e Junior Tavares. Sim, sim. Entendeu? Boa. Aí vem o Petros, confirmado também o Jonathan Gomes ali no meio campo, e o Hernandes. É de um lado o Marcos Guilherme, do outro o Lucas Fernandes e o Lucas Prato. Bom time. Ele escolheu, eu tava disputando com ele, né, Marcão, entre o Jonathan... O Jusilei e o Jonathan, mas disse, o Dorival falou que o Jonathan tem mais característica do Cueva, né? E então, para vocês dois, um retorno do Kaká pro ano que vem... Eu acho isso aí tudo uma grande especulação, seu Não, bem. Não é especulação, foi ele mesmo não. que falou. Ah, mas ele mesmo não, falou mata. Também que, de repente, tá chegando a hora dele se aposentar. Então, você vai contar com um cara desse? São três possibilidades. Ou ele se aposenta, ou ele renova com o Orlando City, ou ele vem pro São Paulo. Eu acho que ele joga pro São Paulo. Na realidade, cara, eu Por isso que eu falo que é especulação, mota, cara. Eu não queria o Kaká. Eu não queria, momento, porque o cara tá se aposentando, tá com essa ideia, sabe? Quando o cara já levantou a bola... Não dá mais, que né? quer parar, que o corpo já não acompanha e tal... O Santos com o Robinho. É, coisa, entendeu? Sabe? Vai. Ah, beleza, Robinho, a gente não tem tanta qualidade jogar, né? hoje. Agora o Kaká, ele falando que após os jogos ele sente muitas dores. Então. Você imagina, é mais um pra mim ficar no refis. Aí, pô, vão começar a queimar o cara já Paulistão, entendeu? Então, isso aí é uma grande besteira. Vem, faz, ó, aposenta, faz um grande jogo de despedida do Kaká. O Kaká merece todos os méritos, São Paulino, faz um grande jogo. Mas eu não vejo hoje o São Paulo, né, principalmente nessa situação que ele está passando esse ano, se submeter a isso de também novo. Não. É um absurdo. Se aceitarem, legal. É legal. Média, né? Kaká é do caramba, pô. Mas, meu, o cara mesmo já fala, eu tô pensando em me aposentar porque eu sinto muitas dores e tal. Então vai ter um jogador que você não vai poder contar com ele. É. Entendeu? Então é alguns jogos. Vai ser o mesmo esquema do Lugano, cara. Vai jogar de vez em nunca. E olha, uma outra notícia aí, viu, seu Bento? Que até saiu na imprensa italiana aí, dizem que o Miranda teria duas propostas do futebol brasileiro. Uma seria do São Paulo e outra seria do Flamengo, né? Que possivelmente ele não ficará na Europa ano que vem. Agora. Pô, vamos mandar o Rodrigo Caio lá pro Atlético de Madrid, ver se eles não querem. A gente já empurra o Reinaldo pro Corinthians atrás do Walter e empurra o Rodrigo Caio lá pro Atlético de Madrid. Já faz um bem bolado. Não, mas ó, falando de novo no Reinaldo, cara, o Reinaldo ele tem uma característica interessante, que ele e o Moisés, cara, tá no Palmeiras, são os únicos caras que conseguem jogar uma bola na marca do pênalti, com arremesso lateral. É. Cara, e isso aí pro caso do Corinthians, cara, se o Corinthians conseguir a manutenção aí de Pablo e Balbuena, daí é uma arma perigosíssima, cara. Carille vai saber explorar isso aí, você não tem a dúvida. São três armas, né? Porque a cabeçada do Pablo, a cabeçada do Balbuena e a bola na área que pode ser pênalti pro Corinthians a qualquer momento, né? Nossa, isso aí. O time é uma ajuda arma. Time grande. Porque o time não é grande, então se fecha. Então você é legal, você achou isso legal. E a frase foi o time mais prejudicado do Campeonato Brasileiro até agora e vocês não falam nada. E a frase do final de semana. A frase do final de semana, né, Marcão? São Paulo acima de tudo. Palavras de Lugano. Sim. E o Petro já, né, incorporou, falou que houve um pacto aí entre os líderes, né? Lugano, Hernanes, Petro. O Lugano não consegue nem falar alto. Cala a boca, trouxa. Cala a boca, respeita o mito. Vai. Bom, que líder morre é esse? Vai falar alto, o vestiário começa a tossir, mano. Ele anda com um vidrinho de própolis? Sim. Nossa. Tá velho já. O Lugano mija no short hoje. Não aguenta correr até o legal banheiro, é o Christian, que tá lá encostado. Não, tá no Grêmio. Esse aí tá no Grêmio, filhão. Tá jogando, trouxa. Dá um F5 aí, filhão. Não, mas ele já deu uma deitada no Vieira, Mota. É. Já deu uma famosa deitada. É isso aí. Deu sim. Olha só, esse é o Estádio 97 Trouxe. Em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grande cheddar McMelt, McFritas cheddar bacon e o novinho cheddar McRib barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite. Em nome também de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia? Com a Stella Barros Turismo. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Em nome de Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Amistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, mas beba com moderação. Side Atlântica, apartamentos com lazer e segurança para sua família. Acesse sideatlantica.com.br. E Exeg, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Mas agora, meus amigos, vou te dar um recado aqui de busca-pé, porque é o seguinte, agora um recado para quem quer economizar de verdade, hein? É só dar um busca no novo busca-pé, meus amigos. Lá você compara preços de milhares de lojas em um só lugar e compra sempre pelo melhor preço. E lá tem de tudo, olha, tem eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, smartphones e muito mais. Separei uma oferta muito legal para você agora. Presta atenção que essa aqui é boa, hein? Opa! Console Xbox One. Ah! Ó! 500 GB. Sem o Kinect, né? Sem o Kinect. Sim, sim. Mas tem o jogo Gears of War 4. Nossa! Esse jogo então, olha, é sensacional. Só, o console mais o jogo sai por apenas... Olha o que você vai falar. R$136,11 e o frete é grátis para São Paulo, hein? Tá de é isso, né, seu quanto que você vai apenas R$136,11 e com frete grátis para São Paulo, hein? Com jogo? Ah, com jogo. Caraca. Fala a verdade, hein? Fala a verdade. Dia das Crianças chegando, não é quando é semana que vem, né? Não, é agora. Agora, né? Agora é verdade. Dia 12, é verdade. Olha que ótimo, é assim? Fala a verdade, então aproveita agora, acesse aí buscapé.com.br, como disse aí o pessoal, né, Dia das Crianças chegando, ótimo presente, hein? Ou então você pode baixar o aplicativo que é grátis também, tá bom? Dá um busca no novo Buscapé, buscapé.com.br, faz assim, ó, dá um busca. Esse é o Estádio 97 pela Energia 97. Vou falar também um recado aqui de HDI Seguros, vou falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é não? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro, né? Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Porque em caso de batida é só passar no HDI Bate Pronto, que é aquele centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto, meu amigo? Com a HDI você tem o seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor. Estádio 97. Seu Bento? É Santos agora. Santos de quem? É Vanderlei. Esse sim. Vamos lá, região, olha, vamos lá, o Lucas Lima treinando, né, ele deve ser o reforço do Santos contra a Ponte. Lucas Lima tá com um cara já meio de... Né, acabou, né? É, tô indo embora. Vou jogar um pouquinho e... É. O Renato ainda é dúvida pro jogo contra a Macaca, Renatinho, lá em Ponte. É, o Renatinho acho que não volta não, hein? O Renatinho acho que não. E é isso aí, RG. Parando o time aí no... O Santos que renovou o contrato dos três goleiros. Sim. Né, do Vladimir, do Vanderlei e do terceiro. Vladimir, um bom goleiro. Então tá aí, renovou o contrato com os três goleiros, já tá tranquilo, tá sossegado. No gol, né? O peixe pro ano que vem, tá tranquilo, certo, sim. RG? Dando aquela monitorada, né? O Santos, primeiramente, Santos, é todo mundo, Santos é o Zé quer, Rafael. Santos quer o que todo mundo, né? Quer, né? Exato. E todo mundo não, quer, mas, o que o Santos quer também. Mas tem uns que só é o Santos comentou por enquanto. Que é o Zé Rafael e o do... Do Barcelona, do Barcelona de Guayaquil, né? Isso, é os atacantes do... É, mas essa época é a especulação. E o futebol tá tão legal, tem tanto jogo, tem tanta notícia, que o grande comentário... Foi, sem dúvida nenhuma, a declaração do Neymar aí para a TV do Palmeiras. É isso? TV Palmeiras. TV Palmeiras. Ele é porco, né? Pegou, amor zero, hein? E aí pegou... Não, sempre foi Palmeiras. E aí se pegou essa declaração. É, e aí se potencializou. Então eu acho muita gente chateada. Eu acho o seguinte, a minha opinião. Seguinte. Toda vez que uma pessoa pública, uma pessoa famosa... Ela repercute uma declaração, uma fala, um gesto, uma atitude. É preciso não pegar isso assim, cru, superficial, né? E fazer uma análise. Você tem que entender o que está por trás de tudo isso. Então hoje, o que eu entendo é o seguinte, quem está vibrando com essa notícia, é legal, é bacana, são os torcedores do Palmeiras. Porque é legal. Neymar é uma celebridade hoje. É um jogador mundial. Sim. Então o cara dá uma declaração dessa, pô, a torcida, né, a qual ele se declarou, vai ao delírio. Fala até dos ídolos dele, né? Assim como foi... Edmundo, Evair, Marcos. Assim como foi a torcida do Corinthians. Quando ele botou a camisa do Corinthians... Mas ali ele tava se insinuando para poder jogar lá. Assim, ah, para, mano. Agora não. Deixa eu só concluir. assim como foi a vibração da torcida do Flamengo. Então você vê, você tem em cada lugar, você tem uma declaração do Neymar, né? Tem do Flamengo, tem do Corinthians, tem do Palmeiras, e é claro que existe, e, aliás, que passou a existir uma mágoa muito grande da torcida do Neymar com relação não ao Santos, mas às pessoas que dirigiam o Santos na época dele, as pessoas que continuam dirigindo o Santos com relação a ele. Aí eu acho que ele deu uma misturada na coisa. Então ele desconsidera o passado dele, a origem dele. Da onde ele veio, e dá uma misturada, por quê? Porque eu entendo que ele está em defesa do pai, né? Porque o Santos processou, o Santos acabou, tentou denigrir, quer dizer, fez o diabo. E, de repente, com razão, porque foi uma negociação que só trouxe prejuízo. Obscura, né? Só trouxe prejuízo para o Santos. Os dirigentes do Santos que estavam lá foram culpados? Sim, claro. Mas o torcedor enxergou isso, né? O Santos teria que ter ganho muito dinheiro com o Neymar. Foi ganhar uma grana agora numa outra transação, mas não na venda do Neymar. Então existe aí essa coisa toda. E aí ele vai dar uma declaração dessa? Claro, é legal. O torcedor do Palmeiras. O torcedor do Santos fica chateado? Alguns devem ficar, outros tanto faz como tanto fez, porque ele também nunca disse isso enquanto esteve no Santos. Quando ele começou no Santos, o que ele dizia é que queria jogar no Barcelona. Então tem todas essas coisas. Mas vai repercutir? Sim, vai repercutir pra caramba. Mas eu sinceramente não acho que ele fez pra alfinetar o Santos, não, RG. Não, mas não é no sentido de alfinetar. O sentido tem vários aspectos aí que você pode analisar. Pode ser pra dar uma provocada, uma resposta, né? Tipo, pô, vocês me sacanearam meu pai, então vou dar uma aqui. Como pode ser também, qual a coletiva que o Neymar deu na seleção depois que saiu aquela treta dele com o companheiro dele lá no PSG do pênalti? Alguém se lembra? Cavani. Alguém se lembra? Mas o que ele falou? Não. Ele deu alguma... Não. Não. Né? Ele não fala com a imprensa, ele não fala com ninguém. Não, mas ele falou sim, RG, numa entrevista que ele foi questionado. Né, não, então, mas ele questionado... Mas coletiva pela seleção, mano? Não, RG, ele falou pelo Paris Saint-Germain. Não tem nem porquê ele ficar falando de Cavani na seleção. Sim, ele falou lá. Mas o que eu tô querendo dizer é que ele está sendo protegido na seleção. Está sendo poupado na seleção. Não, mas o RG... Ninguém manda o Neymar para uma coletiva na seleção. Não, mas o RG, acontece o seguinte. Naquela possibilidade lá, tá na cara que o jornalista que perguntar a respeito do Cavani hoje, ele vai estar querendo arrumar a treta com o Neymar. Porque o Neymar, logo depois que aconteceu essa polêmica e o escambau todo lá, ele foi colocado para falar com os jornalistas e ele próprio falou, meu, estão dando aí uma repercussão maior do que se deve. Sim. Falou, no clube de futebol acontecem discussões e tudo mais. Ele até se sentiu incomodado, ele sentiu um certo desconforto com a situação, mas ele falou sobre. Ele falou, é a primeira e a última vez que eu vou falar a respeito disso, porque, meu, o Paris Saint-Germain não merece isso, não. Então, mas é o que eu quero dizer. Agora é o seguinte, com relação isso daí, com relação à seleção, ele foi poupado, sim, ele foi protegido, sim. Assim como foi também, e vocês devem se lembrar muito bem, quando ele foi convocado lá atrás, que saiu aquela treta do Santos e Barcelona. Ele também não foi na seleção da coletiva, por quê? Porque o Tite resolveu poupá-lo, protegê-lo. Mas o que você quer dizer? Que ele é covarde, entendeu? É isso? Às vezes evita, né, mano? Não quero dizer que ele é covarde. Quer dizer que ele é um frouxo, que na hora do pega pra capar e peida na farofa? Bom dia de chulé. Eu quero dizer que ele é covarde. Pedir de véia. Né? Ah, mas ele tem coisa de ser protegido mesmo pelo tamanho cara, que ele né? O cara evita, né? Então tudo faz parte, né? Tudo faz parte. Gente, não agora, mal não, cara. Sincero. Não, agora eu quero... A minha opinião. O Neymar se declarar corintiano, palmeirense, flamenguista... Meu, tenha... Mas a mínima importância pra mim isso. Erguei o caneco lá no Santos, deu alegria, né? Jogou representou, lá, né? Jogou lá, ganhou o título. Enquanto teve lá, jogou pra caramba. Nunca disse que era marcou palmeirense. Marcou gol contra o Palmeiras? Não, nunca marcou, disse. Comemorou. Sempre foi profissional. Não, nunca disse que era palmeirense enquanto esteve lá. É verdade. Né? E queria jogar no Palmeiras. Não me lembro. Então, cara, pô, para. É uma bobeira também, para, né, velho? Os caras discutindo, porque ele vestiu a camisa mimimi, do Palmeiras, né? Por baixo. Fazem um. Só pra torcida do Santos não ficar brava, ô Domênico. Tem aqui a relação dos jogadores da seleção brasileira e seus respectivos times na infância. Olha. Ó, o Alisson torcer pro Internacional, o Ederson pro São Paulo, o Cássio pro Grêmio, Daniel Alves pro São Paulo, o Marcelo pro Botafogo, o Jorge pro Flamengo, o Thiago Silva pro Vasco, o Miranda pro Curitiba, o Marquinhos pro Corinthians, Rodrigo Caio, São Paulo, Casemiro, adivinha pra quem, Mota? Corinthians. Casemiro? Corinthians. Casemiro? É. Queria jogar lá, né, irmão? Paulinho, Corinthians, Fernandinho, Palmeiras, o Arthur, São Paulo, Fred, Atlético Mineiro, Renato Augusto, Flamengo, Felipe Coutinho, Vasco, William, Corinthians, Neymar, Palmeiras, Firmino, Corinthians, Diego Tardelli, Corinthians e Gabriel Jesus, Corinthians. É, todo mundo é Corinthians, aí, tá vendo? Todo mundo. Você vai falar que Gabriel Jesus não é ídolo do Palmeiras. Você imagina o Gabriel Jesus chegar hoje e falar, ó, meu sonho é um dia jogar no Corinthians aí. Nossa. Não sei se hoje ele tem espaço, não sei se ele pode ser banco do Casinho. Eita, banco do Casinho. Agora, ô Marcão, você não falou aí o Cássio pra quem? O Grêmio. Ah, tá. É o único. Então vai, não, trouxa. É o único que torce pro Grêmio. Não, é o teu ídolo. Mas vamos ao time. Mas não tem nada a ver. Neymar. Time do Neymar? What the fuck now, Palmeiras? Time do Neymar. Ele acabou Neymar de se encarar, você vai dar uma pedrada no velho. Foi lá, Neymar, conheceu as instalações. Ah, você apaixonou mais ainda, treinou com a camisa do Palmeiras por baixo. Exatamente, só vira assim. Jogou bem, porque a camisa é complicada. Só ele assim, ó. Caramba, isso aqui é melhor que o PSG. Dava pra ver. Dava pra perceber, isso é verdade. Isso é verdade, Que a Leiloca já mandou a proposta lá, hein? É verdade, pior que é verdade mesmo. Pra quem? Pro PSG. É mesmo? Ela já mandou, velho. Ah, mas parece que o Matos até brincou. Faltou um contrato aí, 2024. 2024 você já acabou lá, vem pra cá. Mas esse foi o assunto do final de semana mesmo. O Neymar foi lá, andou lá. Não teve jogo, né? Não teve jeito, não teve jogo. Foi lá, fez questão da entrevista pra TV Palmeiras. Falou do Alex, do Marcão, do Evair, que eram os ídolos dele da infância. É isso não. E aí, Domênico? Agora do time do Palmeiras eu nem sei, velho. Não? Como não? Ah, Neymar teve lá. Deixa eu, agora a gente tem que falar de quem agora? Vamos falar do Daverson. Daverson! É ruim, né? Foda, né? Soda. A gente falando do Neymar, agora volta à realidade. Depre, Palmeiras, né, treina contra pra pegar o Bahia. Quinta-feira. A dúvida aí, eu acho que é no ataque. Se vai jogar Dudu, William ou Daverson, Dudu, William e Roger Guedes. E é no Pacaembu, viu? E é no Pacaembu o jogo, entendeu? Então, essa é a dúvida do Palmeiras. O Egídio falou agora há pouco na entrevista, ele tá confirmado para a partida também. E é isso aí, Domênico. Palmeiras, então... Quando que é esse jogo? Quinta-feira, 9 da noite. Legal, bom horário. É o último jogo. Quinta-feira, feriadão. Bom horário, né, Domênico? Bom horário, né? Eu gosto desse horário, sai de lá. É bom o quê, seu Bento? É bom horário, né, Bento? Já sai dali, vamos fazer um peão. Um peão. Mas peraí, que peão que você vai fazer depois do jogo? Você suado? Eu? Suado, tá certo? Camisa da seleção, né? Não, mas você falou fazer um peão, porque numa dessa lá, o maluco lá, suado, Domênico Gato, quer dizer, numa dessa tá suado, e pior que isso, você vai comer aquele lanche lá, aquele churrasquinho, e geralmente a mulher coloca o vinagrete com o molho, velho. Então, você vai morder, escorre vinagre e cai na camisa. Então você já tá suado com aquele cheiro de caatinga, aí com aquele cheiro de vinagre do vinagrete. Nossa. E você vai pra que pião, velho? E a mão cheirando o pernil, mano? Mas eu vou contar uma coisa aqui. Que a gente sabe, por exemplo, meu pião, eu fui trabalhar em 2015. Fui trabalho na final São Paulo, Palmeiras e Santos. Na Copa do Brasil. Eu tava trabalhando lá, cobrindo o jogo. Eu saí, meu carro ficou aqui. Eu vim a pé da Arena Palmeiras até aqui. A pé? É, na hora que eu saí do estádio... Tinha um cara ali quando vendendo... Quando você viu, você já tava aqui. Vamos subir. Eu vi um cara vendendo... Subiu a Sumarela. O copinho de plástico. Falei, não, dá uma garrafa inteira, meu irmão. Ei! Aí já vim... Tava com sede, né? Muita sede. Vim subindo a caminhada ali, ó. Sumaré. Subi ali, doutor Arnaldo. Contornando. Passei sempre o cemitério. Contornando. Desci ali. Em perto da rádio antiga, da sede da rádio antiga. Vamos embora. Com a saudade. Aquela garrafa de catuaba selvagem acompanhando o seu Bento. E vocês param de falar mal do seu Bento, que ele tem sede, é porque ele come comida com muito sol. Ódio, né, seu Bento? Interior, sabe como é? É calor. Muita pressão. Difícil. Muito sal. Mas é isso aí. Agora, olha, então, vamos lá. É isso aí, seu Bento. Bom, teve um jogo válido para outra rodada, que foi o Cruzeiro e Ponte Preta. É verdade. Eu não entendi o porquê que teve esse Cruzeiro cada aí. TV. Que foi TV? Jogo, foi comerciais, Domenico. Comerciais, precisa foi colocar a televisão. Eu ouvi numa outra rádio que a televisão antecipou o jogo uma rodada antes, porque ela não ia ter horário. Mas ainda bem que antecipou, velho. Cruzeiro e Ponte. É. Foi 2-1 pro Cruzeiro. Esse jogo passou virada, na televisão. Né? Virada. Chupa em, Minas Gerais. Um jogo que ajudou, inclusive, o São Paulo, mas eu não sei se vocês têm essa por opinião. Por causa do show do Paul McCartney, né? Teve também por esse motivo. Ah, pode ser também. É, não sei se vocês estão vendo com esta... Show do Paul, seu filho. O show do Paul McCartney. Porque eu falo o seguinte... O Joe Mayer. O Cruzeiro hoje, ele passou o Palmeiras em um ponto. Tem um jogo a mais um ponto, né? 44 pontos. Hoje, o Cruzeiro está a 11 pontos do Corinthians com um jogo a mais. Eu não sei se vocês veem, do jeito que eu estou analisando, mas eu vejo o Cruzeiro um time muito bom... Vejo o time do Cruzeiro crescendo na hora que tem que crescer, que é a reta de chegada. Copa do Brasil, né, Dodô? Os caras não tem mais nada a perder, porque já estão na Libertadores, na fase de grupos. Já levantaram uma taça. Tá, tipo, sossegado. Tá tranquilo, jogando de chinelo. Eu acho, honestamente, não sei se vocês vão ver dessa forma, né? Eu acho que quem pode colocar fogo nesse troço todo aí... É o Cruzeiro, hein, cara? Ah, mas não pra campeão, não, Dodô. Quê? Não. Eu acho que pra embolar o G4, pra campeão, né? ele tá... Mas vamos lá. Vamos supor que o Corinthians perca esse jogo agora aí, e o Cruzeiro tem um jogo contra o Grêmio, lá em Grêmio. É. E não pode dá ser, pra saber não se pode falar que é anormal. O Cruzeiro pode ganhar do Grêmio. Pode. Perder. Vamos supor que aconteça. O Cruzeiro vai a 47... Igual o Santos. E o Corinthians continua com 55. Faltando 11 rodadas, RG. Vocês vão falar que é impossível? Não, ah, eu acho que o Cruzeiro mais cedo ou mais tarde vai largar, Domenico. Será, mano? Porque é o seguinte, os caras não têm nada a perder. E tipo assim, pô, dá pra beliscar um brasileiro também? Será que não vai? Não, eu entendo que talvez hoje é muito difícil pensar, né? Eu acho que o Cruzeiro é um time bem montado, bem armadinho. Vai dar trabalho. Mas eu sempre falei isso, mas o objetivo do Cruzeiro, Domenico, era ganhar uma vaga pra Libertadores ganhando a Copa do Brasil. E eles conseguiram isso daí. Então, mais cedo ou mais tarde, ó, eles estão hoje aí 11 pontos atrás do Corinthians. É. 11 pontos, é muita coisa. E um jogo a mais, né, mano? É muita coisa, eu acho. Não briga. Mas você vê, não, nos últimos 5 jogos... O Cruzeiro vai tentar atrasar ao lado de alguém. Ele atrasou do Corinthians, empatando com o Corinthians. Ele ganhou da Ponte Preta aí, que possivelmente vai brigar lá embaixo pra não cair. É. Mas eu não acho que o Cruzeiro... Você pega aqui, por exemplo... Esse humano também, ele tem uma bela oportunidade de fazer testes, né? Então, mas ó, o Cruzeiro aqui, desses que estão em primeiro lugar aqui, é o que mais pontua dos últimos 5. Não, a campanha 13, do Cruzeiro é boa no segundo 13 turno. Pontos em 15. Eu sei, Dodô, mas por tudo que conquistou, pela garantia que já tem, ele tem que fazer, ele tem que testar jogadores também, cara. E outra, essa é a marca, Domênico, que o Cruzeiro chegou pra, inclusive, não cair. É claro que o Cruzeiro não vai cair, mas matematicamente, pra que você permaneça na Série A, você tem que fazer em torno de 44, 45 pontos. Exatamente. Então o Cruzeiro, aí ele vai agora manter o banho-maria. Já garantiu dele, ele vai brincar no brasileiro. Então, mas é isso que eu acho, vocês não acham, não? Não. Não, não, não há a menor possibilidade. Eu acho que não vai pra título, não vai, não. Eu acho que tá mais pra testar o elenco do que pra buscar... Eu acho que você tentou polemizar contra o Corinthians e caiu do cavalo. Não contra o Corinthians. Mas você vê aí, ó, ele colou aí em Grêmio e em Santos. Mas, ô, mano, e vocês acham que ele não pode chegar mais longe aí? Não, pontos. Vai largar o... Eu não acho que eles vão ganhar o campeonato, não. Pontos tem pra isso, Domênico. É a mesma coisa. Você pode classificar o Palmeiras também. Ué. Como assim, pode? O Palmeiras largou? Não. Palmeiras não largou, mas ficou bem difícil depois que perdeu pro Santos. Eu acho que ali era a chave de quem vai lá, quem vai. Mas é tão difícil. Pode tudo acontecer, mano? Pode tudo acontecer. Sim. Pode. O Palmeiras, dos últimos 15 jogos, ele fez 10 pontos. É uma pontuação bacana de últimos 15 fazer 10. Só que assim, vinha numa levada legal e perdeu pro Santos. Eu acho que ainda poderia estar numa posição melhor. Hoje, pelo menos, poderia estar com 46, né? Domênico, analisa. Você é aluno. Você tá lá. Você precisa de uma meta. Você fala, preciso de X pontos aqui pra garantir o avanço de série. Pra que eu possa avançar pra próxima série do próximo ano. Domênico Gatto, chega lá em setembro, começo de outubro, você já atingiu a meta que você precisa em termos de pontuação pra passar de ano? Irmão, você vai ficar se matando, perdendo noites de sono aí pra poder... Ah, não sei, mano. Pra poder sono. Ganhar nota, sendo que a sua meta já foi cumprida? Domênico Gatto, mas é diferente, liga, não é nota. Pô, aí é um título brasileiro que os caras se ganhar de novo, velho. Não tem como pegar o Corinthians, acabou, velho. Game over. Não tem como pegar o Corinthians, irmão. Eu quero ver a cara de nádega do senhor, mano. Não sei, não, já era, filhão. Ultrapassado aqui. Aonde, filhão? Aliás, já era convidado aqui em Domênico Gatto. É verdade, convidado ele hoje, a Jaque chegou aqui, né? Bom, é o seguinte, deixa eu dar um recado importante aqui. Sim. E aí a gente vai começar com os ouvintes, começar com a Jaque também, que chegou aqui agora. É o seguinte, vou falar de McDonald's. Meu amigo, sim. McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grande cheddar McMelt, com dois hambúrgueres e muito cheddar. McFritas cheddar bacon, com pedaços de bacon acompanhados de cheddar cremoso. Já deu água na boca, hein, mano? Nossa, só de ouvir. Louco. Eu babo e na folha. E tem o novinho cheddar McRib Barbecue, que é feito com hambúrguer 100% suíno em formato de costela, cebola grelhada e muito cheddar. É, meu amigo, pode chegar no McDonald's, tem muito cheddar por lá. Vai pro McDonald's! Estádio 97 na Energia 97, também em nome de Buscapé. É, meus amigos, quero ofertas de A a Z sempre com o melhor preço. Dá um busca no novo Buscapé. Dá um busca no Buscapé. Seu Estádio 97 na Energia 97. E a Jaque chegou. Tudo bem, Jaque? Oi, tudo bem? Tudo bom, Jaque? Tudo bom, pessoal? Tudo bem. Beleza. Oi. Eu ouço vocês no trânsito. Aí, obrigado. É a minha hora de ouvir sobre futebol, de ter uma noção de tudo, é quando eu ouço vocês. Valeu, valeu, ó. Esse é moral, hein? É, corintiana, lógico. Então, é campeã bonito. Brasileira. Calma, isso, Maurício, calma. Ô, Jaque, inclusive essa é uma polêmica aqui do Estádio 97. Eu já cravei algumas rodadas aí, acho que na quinta ou sexta do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians já é o campeão. Essa cambada adiante aqui falou que não, que é pra eu ter calma. O que você pensa a respeito disso? O Corinthians já é o campeão ou eu tenho que ter cautela? Pô, eu acredito muito que o Corinthians já é campeão. O Corinthians tá bem pra caramba. E o pessoal fica falando isso porque é inveja, né? É verdade. Não. Tem razão, Jaque. Eu acho que a Jaque não tem assistido as últimas partidas do Corinthians. O Corinthians tá poupando o time pro Paulista, rapaz. O Corinthians tá poupando o time pra Florida Cup. O Corinthians vai ser contra o... Florida Cup. PSV. Paulista ou é Florida Cup? É que a Florida Cup vem antes, viu? Regina, meu Deus, a Florida Cup vem em janeiro. Agora, ô Jaque, você chegou até a participar de algumas produções da Rede Globo, não é verdade? É, eu já fiz. Rede Globo, como clone, não foi o clone que você participou? Nossa, você jogou lá atrás. É, mas tô pegando lá do comecinho, né? Clone Paraíso Tropical ainda. Mas faz muito tempo? Quanto tempo faz? O clone, eu fazem acho que 17 anos. Tudo isso? A novela. Não pode ser tudo isso. É, gente. Já? Você é tão novo. Estamos ficando velho mesmo. Você fez também Paraíso Tropical, não foi? Lá na Globo. Também, fiz uma participação lá com o Wagner Moura. E várias coisas, nossa, ao longo assim, já fiz participação em longa, metragem curta, programa de TV, muita coisa. E aí você foi lá na frente pro Paniquete também, você foi, também, né? Também fui, fazia as matérias lá com o Corinthians, né? Foi onde eu tive maior contato com a torcida, com o Tite na época, que era do Corinthians, a galera me tratava super bem. E depois eu estive no programa do Mion também, fazia as matérias Legendários. Lá, né? É, você fez um tempinho lá, é verdade. Aí eu casei, tive filho, dei parou de TV e tô mais na internet, tô mais voltada aí pra você. Tá com algum canal no YouTube também, não? Já? Não, eu tentei fazer na época, eu tava com meu ex-marido, a gente separou, acabou a produtora, acabou o canal e agora eu tô na carreira solo aí. Legal. É. E você tá aí no Brasil Trade Fitness Fair, não é isso? Isso, eu tô divulgando, tô junto aí com a galera. Vai tá com uma galera bacana, né? Vai tá Juju, eu vi aqui, quer ver, ó? Vai estar o... Quer ver quem mais? É o fisiculturista Kay Crane, né? O Muzi que veio aqui. O Paulo Muzi, né? Que teve aqui também. É. Gente boa demais, né? Teve aqui no Estádio 97. A Juju que faz lá o Legendários também. É, exatamente. É só... Vai só ser gente, assim, top. De 20 a 22 também. De outubro no AMB, né? Isso. Ô, Jaque, a gente pode mandar o Marcão pra ficar varrendo lá na frente? Porque ele não é fisiculturista. É o Marcão, mas ele tenta ser, você tá vendo aí? Você viu? Tá bem? Ele tá bem, ô Jaque? A camiseta dele é da marca do meu amigo. Esse Marcão não dá ponto sem nome. Essa aqui é o Leme, malandro. Fuck the rules. Fuck the rules. Entendi. Não, esse daí, esse negócio não é só pra quem é fisiculturista, não. É o estilo de vida. Né? De vida mais saudável, aquela coisa. Aí quando o bichinho te pega, não é só questão do saudável, é você se sentir bem de ir na academia, você se olhar no espelho, ver cada vez a evolução do seu corpo, toda a melhoria na sua vida. Eu, por exemplo, tinha enxaqueca. É mesmo? Por causa desse estilo de vida mais saudável. É muita coisa que envolve, é muito bom. Ah, eu legal. Só acho legal porque você não precisa chavecar tanto a mulherada na balada. Você só pronto. Chega, abraça e pega. Ah, é assim, Marcão. É, mas vamos falar a verdade aqui. Vamos falar a verdade. Esse papinho de, ah, não, porque eu faço pau da saúde. É nada. Vai pra balada e passar o rodo mesmo, irmão. É. É isso mesmo. É isso mesmo. Já que tá ligado. Ô, Jaque, você recebe muita cantada dos caras do meio aí ou eles te respeitam mais assim? Olha, eu nunca fiquei com ninguém do meio, por incrível que pareça. É mesmo? Nossa, meu padrão é muito, muito fora, assim. Mas o teu ex-marido não era... Não, não. Meu ex-marido não. Trabalhava com produção, cinema, não era do meio. De nerd. A gente fazia coisas, né? A gente tinha uma produtora do mercado aí, fitness, fazia as coisas e tal, mas nunca me envolvi, assim. Não tenho preconceito, tô solteira, quem sabe, mas... Ah, Marcão, nós temos Marcão. Um cara solteiro aqui também, Marcão, né? Tá solteiro. Bom, também, só pra falar então, também não sou do meio, viu, Jaque? Já que é pra partir esse princípio aí... Não, mas numa dessa, Jaque, por exemplo, você... queria você... ser, porque nós temos o gêmeo aqui também, tá vendo? É, os gêmeos. Mas eu sou melhor, né? A minha aparência é melhor, meu irmão. Aí, é... ó, o que que a gente quer castigado. Saber é o seguinte, de você parece, agora, Jaque. Você queria ter gêmeo? A Jaque Cury como sua cunhada, não? O que que você acha? Ela não merece, meu irmão, velho. Nossa senhora! Mas seria bem-vinda, seria bem-vinda. É. Mas, Jaque, por exemplo, você que trabalhou naquela época do Pânico, aí você fazia matérias aí envolvendo o Corinthians e tudo mais, naquela época você foi muito assediada por jogadores... Não, não fui assim. É, jogador, é o seguinte. É difícil. Eles é difícil. Atendiam todo mundo. É. Não tem um jogador, negócio assim. Eles vão pra cima, tem não, conversa. Não, não é assim, ah, você é bonita, assedia bonita, feia. É mulher, fez sombra, é fez mesmo, sentada, o jogador é assim, é? Pesou mais que um Big Mac, eles querem comer. Eles jogam pra cima. Eles são terríveis. Então, assim, quando eu ia fazer matéria lá pro Pânico, eu ia de shortinhos, de top. Eu tinha que ter maior cuidado. Não com os jogadores, porque eles estavam saindo, mas com a torcida. Então, a primeira vez que eu fui, o pessoal começou, né, gritar as baixarias e tal. Aí eu já cheguei logo com o Pinguim, com o alfinete, e falei, ó, vamos direto com os chefes de torcida, vamos conversar. Aí já cheguei assim, aê, mano, tô representando vocês aí, que não sei o que. Depois... Eles começaram a me respeitar muito. É assim. Mesmo, é? E aí foi uma relação muito legal. Uma vez até roubaram minha toquinha, eu virei pra trás, dei uma dura, a toquinha voltou. Então... Isso da Gaviões é difícil de acontecer, né, Jair? Aí, assim, começou a ter um respeito com a torcida. Da hora. Eu ia lá de shortinhos, assim, quase com a bunda de fora, e os caras me respeitavam muito. Então, tudo é a relação que você se impõe, né, com a galera, claro. Com a torcida. E os jogadores eu não tive nunca muito contato. Ninguém faltou respeito contigo, né? Não, era só na hora mesmo, nunca aconteceu. Nunca. Era só na hora de entrevistar, que eu entrevistava os jogadores, e depois eu não tinha mais contato. Lógico que se rolasse assim, eu fazia as pautas também, né? Que eu sou formada em jornalismo. Se rolasse assim um lance de trocar o WhatsApp pra conseguir uma pauta, eles vinham chavecar. Isso é 100%. Sempre a brechinha, eles estão sempre esperando, né? Não tem. Casado, não importa, todos eles chavecam. Mas aí eu sempre segurei a onda que, né, não é muito minha cara jogador, não. Não, você não curte a cara com... Não, é que eu não curto esse lance. Aquele raio do lado da orelha, assim, de cabelo, assim, né, pintado. Não, a questão mesmo é que eles, meu, não tem jogador santo, nenhum. Todos, eu vou te falar com propriedade, assim. Eles nem curtem. Bonito, né, Jaque? Tem. Quem que é o bonito, Jaque, pra você? Quem você acha bonito hoje? Assim... Pega na seleção brasileira hoje, vamos lá. Putz, calma aí. Não? Agora... O Alisson, goleiro. Ela ia falar do Cássio, goleiro do Corinthians. Não. Cássio não é. Cássio é bonito, só que ele só tá no avesso. Bonito aonde? Mas ele é bonito. Vocês estão de brincadeira. Ele só tá ao contrário, é só desvirar. Quando Jesus amado. Coutinho é bonito. Não. Bom, Marcelo acordando com aquele cabelo de bico dourado. A gente já começa a acostumar com ele, mas style. Eu não achava ele bonito. Não, mas o goleiro Alisson é bonito. O Alisson é bonito. Ah, eu sei quem eu acho bonito, do Flamengo, o Diego. Ele é bonito? Ah, o Diego, meia. O RG ama também, ele falou. Aquele, o tanquinho rasgado, né? Ah, vocês estão perguntando quem é bonito, mas nada, ele é casado, deixa ele lá só, né? Pois mas... você tem muita gente que fala pra você que você é parecida com a Sabrina e tal. Ah, já falaram, eu trabalhei com ela, adoro a Sabrina. Não, então, porque o rosto, né, é muito parecido. Os caras devem toda hora dar um pouco pra falar. Né? Pouco é parecido. É parecido. Não, se você tiver 5 graus de miopia, é parecido. Uma é japonesa, a outra não. É bem parecido. Não, mas o rosto dela é parecido com a Sabrina Sato, sim. Mas tem uma outra atriz que é muito parecida com você. Essa aí. Essa aí. Essa é bem parecida contigo. Essa já. Gisele Thier, né? É isso não. Confundem ela. Eles confundem, não confundem? Essa é parecida com você. Ela parece com você, não é você com ela. Não, eu acho ambas, assim. É, uma sei. Parece com a outra, não tem jeito. A mesma idade, né? Não sei. É verdade. Só os pedreiros. Mas vamos contar, conta um pouquinho mais desse negócio. Olha, vai ser muito legal aí. Pedreiro. O que é? Cheio de pedreira aqui. Pedreira, só tem pedreira. Nossa. Agora começa. Olha, solteira. Vamos falar aí desse evento aí, que vai acontecer de 20 a 22 de outubro. Eu vou até dar uma colada aqui, porque tem muita coisa. É, ó. Vai ter, além dos campeonatos de bodybuilding, que vai ter da WBFF, que é o que eu participei lá fora do Brasil. Vai ter da IFBB também, vão ter os dois, né? E além disso, vai ter campeonato de crossfit, corrida de obstáculos, arena de HIIT, com treinos abertos. Insane Race. O que é Insane Race? Sabe, Marcão? É Insane Race. Não sabe ideia, você não sabe? É o tipo, né, da corrida de obstáculos. Corrida de obstáculos. É o tipo... O campeonato de fisiculturismo que vai ter lá, né? Esse aí que eu entendo mais. Esse aí é o que você manja, né? É o que eu participei, né? E vai ter um campeonato também lá, né, Jaque? De beleza lá, não é? É esse que eu participei. Vai ser internacional esse aí, né? Ele é um campeonato que vem de fora do Brasil e ele não julga só a simetria corporal. É a beleza, a forma com que você se apresenta. Esse você vai participar? Aqui, como eu sou profissional... Não pode? Porque aqui é o amador, não posso. Eu só participo do pro, que é lá fora... E aí acontece só nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu só posso competir lá. Legal. Mostrando alguma imagem. Mas essa aí é do pânico. Do pessoal do pânico, é verdade. Não pensei que fosse alguma coisa com um evento. Mas é, o do evento... Quem que é a favorita pra ganhar esse campeonato aí? Eu não sei. Você sabe, não? Então, não sabe? Nesse ano, as pessoas estão se inscrevendo e a gente não sabe quem são os competidores. Tá. Pensei que tinha alguém muito famoso. Não, como é um campeonato amador, a gente ainda não tem acesso às pessoas que vão participar. Olha, se você quiser saber informações, então você pode acessar esse site que eu vou te falar agora. É btff.com.br. Facinho, é uma sigla, né? Facinho. Que é o Brasil Trading Fitness Fair. btff.com.br, tá bom? Brasil Trading Fitness Fair de 20 a 22 de outubro no AMB. O Paulo Muzi vai estar lá, já esteve aqui com a gente, vai bater um papo aqui sobre isso, né, RG? Sim. Aliás, conversou, deu dicas aqui de coisas saudáveis e tal. Fisiculturista Kay Crane, que foi vencedor de vários campeonatos internacionais. Felipe Franco, que também vai estar lá. Juju Salimene, tá bom? Mais de 200 celebridades que vão se encontrar com o público neste evento maravilhoso de 20 a 22 de outubro, lá no AMB, viu, Marcão? Boa, Marcão vai estar lá também. Marcão vai lá. Marcão adora esse tipo de coisa, né? O Paulo Muzi, inclusive, o Mano, não sei, porque o Mano deve estar no Rio. Não sei se o Mano vai voltar pro Rio. O Paulo Muzi, inclusive, viu o Marcão e o Mano, falou assim, pô, pessoal, vocês precisam treinar um pouco, né? Tomar alguma coisa pra crescer, né? O Muzi é um monstro. Pequeno ele, né? O cara é quadrado. E olha, se você tiver afim de ir nesse evento, os ingressos estão à venda. Sim. No site... aloingressos.com.br/btff, tá bom? Boa. Vou repetir pra você, você que tá afim de comprar, de curtir, você que gosta das coisas, é bem legal. aloingressos.com.br/btff, tá bom? Show. Vai ser muito legal esse evento de 20 a 22 de outubro lá no AMB. Vamos partir pros ouvintes? Vamos fazer o seguinte, então, um momento sem parar com três ouvintes na sequência. Bem, né? Melhor, porque aí o pessoal também conversa com a Jaque, vai ser bem legal também, tá bom? Então vamos lá. Asdrubal tocando, em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra. Nissan, também em nome de Stella Bagos Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia, com a Stella Bagos Turismo. Vamos ao momento sem parar, meus amigos. Momento sem parar, um jeito novo de comprar, pegue no display, pague no caixa e ative, aonde quer que esteja, sem parar sua vida no seu tempo. Olha o Asdrubal tocando aí, ó. Vieira é um cara bem legal, pena que não gosta de mulher. Vê um macho já quer agarrar, ele quer agarrar. Sonho dele é virar mulher. Oi. Vieira é boiola e todo mundo tá de olho. Oi. Ela é a gaúchinha do povo. Vieira é boiola e todo mundo ela é tá o quê? De olho. Gaúcha do povo. Ela é a gaúchinha do povo. É. Vieira é boiola e todo mundo tá deitado, de olho. Uhum. Vieira é a gaúchinha do povo. O cara foi bem. Vieira é boiola e todo mundo tá de olho. Deitado, hein? Ela é a gaúchinha do povo. Gaúchinha do povo. Isso. Alô. Traz a véia pra eu dar o chimarrão pra ela. Ah, juiz. Traz chimarrão, ela gosta. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Alô? Vagabundo. Alô? Não quer falar? Tchau. Vai mal, a gente vai pro próximo. Alô? Opa, baixa o volume do rádio, alô? Tá no metrô, tá no metrô. Alô? Não, alô? Mas vai ficar aqui até quarta. Então vai ficar até amanhã. Espera até quarta aí. Alô. Trabalha o telemarketing. Baixa o volume. Alô. Baixa o volume. Contando. Baixei. Quem fala? Baixei. Quem fala? Rogério. Rogério do quê, Rogério? Nascimento. Baixa o volume. Desliga o rádio. Baixa o volume. Qual o nome completo? Rogério do quê? Vamos lá. Rogério do quê, o nome completo? Nascimento. Que mais? Tem 10 aí. Rogério Nascimento, só isso? Ou tem mais alguma? Só. Quantos anos, Rogério? 50. 5.0, ele tá bem animado, rapaz. Animadaço. Se não mudar o comportamento, nós vamos começar a chamar de morrimento. Sensacional, né? 10, sempre 10. Morrimento. Também, ô, velhinho, qual que é o bairro que você mora, meu velho? Vila Ré. Vila Ré. Uma vontade. E o time que você torce? São Paulo. Ah, isso é ânimo. Tá, tinha certeza, porque... Tá aqui, isso aí é mau pressentimento também. É mau pressentimento. Eu tinha certeza, viu, mano? São Paulo acima de tudo. Tá pensando no pior, velho. Deu um baque no cara, né, mano? Já tá achando que foi, né? Ô, Rogerião. Vocês não montam uma torcida Estádio 97 parecida? Eu estive lá hoje, RG. Vocês poderiam ir lá também. Tá tudo sob controle. Tinha caravana, dá uma segurada aí. Dá uma segurada aí, tá tudo sob controle. Ô, Rogerião. Oi. Quarta-feira o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, cara. E tem uma dúvida aí que nenhuma dúvida a mais, porque o Dorival já colocou o Gomes no lugar do Jusilei, cara. Você acha que é uma formação muito Cueva, ofensiva? Né? Aliás, no lugar do Cueva, ele tava discutindo com o Jusilei. Você acha que é uma formação muito ofensiva pra encarar o Galo lá, ou você acha que tem que ir pra cima mesmo? Na verdade, time de São Paulo, sou Deus. Nossa. mas tá melhorando, cara. Tá muito Deus. Pessimista. Só Deus. É complicado. O problema de São Paulo, na verdade, é parte da diretoria, né? Assim, mas agora a gente tem que focar no futebol, né, Rogerão? Tá preocupante. Foi? Aí. Agora a gente tem que focar no futebol. Porque não adianta também. Tem que focar no futebol, mas você há de convir comigo que o São Paulo, tudo bem. Não, eu quero que não caia. Só que se continuar esse leco aí, vai continuar a mesma. O ano que vem nós vamos brigar para não ser rebaixado, se não for, né? Concordo com você, mas agora o nosso foco agora, por exemplo, é o São Paulo ficar bem e salvar, né? E acabar o ano bem. O que é acabar o ano bem pro São Paulo hoje, né? Não cair. Ponto. Então, depois disso, com certeza aí que todos falam, né? A torcida, os blogs, todo mundo falou que vai ter um grande protesto pro Leco sair. Mas, Mas na hora da eleição, os caras reclamavam do Pimenta, só que o Pimenta foi bimundial, fazendo o que ele fez, ele foi bimundial. E o Leco roubando aí, o que ele tá fazendo? Então, mas a questão é o seguinte, nós, São Paulino, não temos o poder, a torcida. Quem tem o poder de fazer alguma coisa é quem tá dentro do São Paulo, o sócio do São Paulo, o conselheiro do São Paulo. A gente pode protestar, a gente pode fazer tudo. Agora, os caras que estão lá dentro têm que fazer alguma coisa. E vamos rezar para que eles façam alguma coisa e, de repente, consiga reverter isso. Mas, realmente, ano que vem, se continuar essa palhaçada... Porque é o seguinte, São Paulo vai salvar, com certeza. Eu não tenho dúvida que São Paulo não cai. Então, eu acho o seguinte... Aí que está o problema. Não vai cair e chega ano que vem, os caras contratam 2, 3 jogadores e a torcida engana a torcida, igual enganou esse ano, né? Entendeu? E continua... Quando tiver essa turminha aí do Juvenal, aí não tem jeito não, meu amigo. Agora, ô Jaque, deixa eu te perguntar, você acompanha bastante futebol ou não? Eu acompanhava mais. Agora hoje não. Você acha que o São Paulo cai? Ah, eu acho. Eu adoro saber que o São Paulo acompanha bem, sim. Ela acompanha, sim. Não, acabou de provar. As desgraças do São Paulo eu acompanho sempre. Não tem jeito. Nossa, jantou esses dois aí, ó. E antes, nossa, que deitado. Eu sou. Você sabe que eu não posso pisar no estádio. no Morumbi uma vez. É mesmo? Por quê, hein? Me atiraram um copo de xixi. Tiraram o copo de xixi em você, os caras do São Paulo? É, eles não gostam. Eles não gostam de mulher? Não, o que acontece? Não, não é possível. Não gostam. Não gosta de mulher? Não, não é nada possível. Que é isso? Tá com xixi na cara já que você está de brincadeira. Isso aí foi uma gentileza, Madonna. Que gentileza. Ela acabou de falar que não gosta de mulher. Os caras acabam de falar. Não pode jogar xixi na Jaque, você tá maluco? Eu vi uma reportagem uma vez, a Madonna falando que ia fazer um tratamento à base da própria urina. Você tá louco. Foi uma gentileza, gente. A Jaque que não soube interpretar. Ela aprontou alguma coisa. Eu tinha no programa. Eu não lembro agora qual foi. E você falou mal dos caras? Ah, não, zoei de Bambi. Era uma coisa muito legal. Ah, legal isso. Lembrei. Não é na moda, não. Quase que não pegou esse apelido. Você tem razão, amor. Lembrei que eu falei. Eu falei que o Richarlison saiu. Era perto do Natal. Ele saiu do São Paulo pra trabalhar de reina do Papai Noel. Os caras ficaram putos da vida. Eles ficaram putos. Pior que é verdade, né? Ah, então você mereceu, né? Então você mereceu. Foi pouco. Foi isso. Ai, Deus do céu. Então tá bom, Rogério, quer mandar abraço pra quem você quer, meu velho? Manda, manda aí, vai. Ô, seu tá momento separado. Falou, valeu. Tudo de bom pra vocês aí. Valeu, Rogério. Obrigado, Rogério. Together, velho. Ah, tudo de bom. Mano, esse é o momento sem parar aqui da pro... No Estádio 97. E olha, o momento separado é ainda mais fácil, hein? Compre o seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Quando dá 5:30, o rádio é meu e ninguém se mete. Oi. É claro que eu sintonizo a rádio top a 97. E já vem logo o mano falando as merda dele sem noção. Nossa. A galinha se superou. Viva. Este ano com gol de mão. Vai. Vem o Domênico Gato, a voz do rádio é imparcial. Obrigado. Pena que vai morrer e nunca vai ter um mundial. Que é isso? Que é isso? Tem o Marcão, o Mota, o Sombra, eles são demais. Vai! Pode secar seus antes que time grande nunca cai. Ei, Vieira. Ah. Ei, Ale. Porra, de novo? Que fez xixi cruzado com Benjamin, com RG. Nossa! Ei, Vieira. Nossa, ei, Ale. Quem fez xixi cruzado ruim, com Benjamin, com RG. É boa. Ruim. Boa. Ruim. Alô? Roberto? Alô? Roberto, quem fala? É Elvis. Elvis. Elvis. É Elvis. Elvis não morreu. Elvis não do quê? Morreu. Elvis André Paterno. Paterno. Quantos anos, hein, Elvis? Consegui, baralho! Uhul, Alwin! Ai, que da hora, velho! Satisfação estar falando com você. Opa, pra nós, irmão. Também, outra vibe, tá vendo? Outro patamar, né? Esse tá vivo. Esse tá vivo. Esse tá vivo, tá comemorando. Tá bem vivo, esse Elvis tá bem vivo. Já tá comemorando o feriado, cara. Quantos anos você tem, Elvis? Tenho 3.7, Domênio. 3.7, RG. Agora sim. Mas ele não pode ser injusto, né? Como assim não pode ser injusto? Tem que prestar homenagem pro paterno e pro materno. Ah! Sensacional! Chegou a hora! E o... Abaixa o volume, não se empolga, não. Pelo amor de Deus. Não se empolga de aumentar isso aí, não. Deixa do jeito que tá babão. Tá alto, o volume, tá baixa o volume, baixa o volume. Desliga o rádio. Não é baixo. Pra baixar o rádio, é o volume do rádio. Baixa o volume. Vamos lá, qual que é o bairro que você mora? Eu moro na Vila Tibiriçá, em Santo André. Santo André, e o time? Ah, todo poderoso Timão, é nóis, Elvis! É nóis, Elvis, tamo junto, irmão. É nóis. Ô, Elvis, hoje a nossa convidada aqui do Estádio 97 é a Jaque Cury, corintiana roxa também. Feia ela, bem feia. Tem alguma curiosidade, irmão? Horrorosa. Quer fazer uma pergunta pra Jaque? Tá parecendo São Paulo. Segura sua onda aí, Jaque. Ah, dizer pra ela que ela, ó, a minha mulher tá aqui do lado, tá? Sim, vai apanhar aí, velho. Não vou não. Eu queria falar pra ela que ela é maravilhosa, sensacional. Obrigada. Manda um beijo pra tua mulher aí também. Tá mandando aqui, ó. Tá mandando outra aqui. Ele vai olhar pra mulher dele, velho. Nossa, vai dar uma tristeza, velho. Por que tristeza? Você não sabe se a mina do cara é gata também, velho. Ah, mas é... Não, lógico que é. Aí, ó. Aí. Tá vendo? Tá tirando o cara. Quem que é mais bonita, a Jaque ou tua mulher? mulher dele, ó. Ah, eu tenho que dar valor pra minha mulher, né? Minha mulher. Ah, seja imparcial, velho. Gostei. Ó, a Jaque saiu duas vezes na Playboy. Depois você dá uma olhada na internet, aí você compara direitinho aí. Não, faça isso não. Sacanagem. Não. Minha é sensacional. Entendi. Eu tenho certeza que é. Isso aí. A gente tem que dar valor pra quem tá do nosso lado, correndo no dia a dia. É isso aí, naquele corre diário. Garoto. Boa. Tá certo você, irmão. É, agora, com relação, por exemplo, ao Corinthians, eu quero fazer uma pergunta pra você e pra Jaque. É, com relação aos nomes que o Corinthians tem, o Corinthians ele não divulgou nada oficialmente, mas a imprensa tem especulado bastante alguns possíveis reforços pro ano que vem. Estão cogitando aí o Reinaldo, lateral esquerdo, estão falando do Zé Rafael, o meia do Bahia, estão falando do centroavante do Avaí, o Júnior Dutra, desses jogadores aí. Primeiro você e depois a Jaque, Alves. Quais jogadores você gostaria de ver com a camisa do Corinthians e quais jogadores você não queria ver com a camisa do Coringão? E se você pudesse sugerir algum nome também para a diretoria, o Roberto Andrade, presidente do Corinthians, está sempre ouvindo a gente, o Flávio Adalto também. Aproveita. Ah, mano, eu acho que de todos esses aí que você falou, acho que, de boa, cara. Nenhum tem condições de vestir o manto sagrado do Corinthians pro ano que vem, não. Ó, mas vou falar, Zé Rafael é bola, hein, mano? Ainda mais para disputar uma Libertadores, cara. Mas o Zé Rafael, se viesse, seria um bom reforço, hein? Mas você acha que ele entra pra jogar já, mano? Não, mas briga. Eu acho, mano, que o mais importante é não perder ninguém. Mas não tem como não perder, né, irmão? Ah, possível, vai perder, cara. Velhinho. Guilherme Arana, muito provavelmente vocês vão perder, cara. Ele é muito bom jogador e os caras vão vir babando, velho. Vai embora. Ah, não sei, cara. Eu acho que, olha... Então sugira algum nome aí. Por exemplo, se o Roberto estivesse agora aí ouvindo o programa... E se te concedesse um pedido, o gênio da lâmpada, o Roberto Andrade, fala: beleza, o Elvis, escolhe um jogador aí, dentro da possibilidade real de contratar, que você gostaria talvez aí, que viesse pro Corinthians aí o ano que vem. Vamos ver. Ah, com certeza. Eu acho que poderia tentar aí repatriar o Tevez, cara. O Tevez passar, que é daí uma luva. Se enterrou, hein? O Tevez tá mal na China, hein, mano. Os chineses lá estão satisfeitos com o cara, o Boca falou: pode voltar que é nós. É. Eu vi uma reportagem sobre ele, falou que ele não tá. Ele mesmo não tá feliz lá, né, meu? Mas o que peca aí é o salário dele, né? Que é muito alto. Ah, então. Ele aceitaria fácil de jogar pro Corinthians. Mas entre ele e o Tardelli, irmão, eu já ia pra cima do Tardelli, hein? Quanto que é o Tardelli? É caro também, mas não. O jogo também é caro. Se o jogo for vendido, mano. Ué. Mas pela grana que vai sobrar pra vocês é o Júnior Dutra mesmo. Isso aí. Mano, Yelp. E você, Jaque, você gostaria de ver quem com a camisa do Corinthians ano que vem? Ah, gente. Eu gosto do Shake, meu amigo. Ah! Emerson Shake, mano. Emerson Shake é figura, hein? Tá na ponte, né? Na ponte preta. É, mas infelizmente. Não, até mas existe. Olha a você lá fazendo exercício lá. Como é que chama esse exercício? O abdômen. Esse aí foi logo depois da minha gravidez, pra eu recuperar, que eu engordei muito. Entendi. Engordei 28 quilos na gravidez. Engordou 280 gramas, olha lá. É nada, eu comia lanche todo dia. Macarrão, aí eu comecei a treinar direito. Aí, ó, é um tapa na cara da sociedade, hein? Não fazia escova no cabelo nessa época. Mas é tudo cara, nosso, então, cansado de fazer, Jaque. Eu tô falando. Então, mano, eu só tô falando. Olha lá, o que você tá fazendo lá. Pra quem tá no rádio agora, evidentemente, não vai conseguir enxergar e visualizar, não. Mas tem uma live nossa que você pode visualizar em 97fm.com.br/estúdio ao vivo ou facebook.com/energia97fm ou youtube.com/radioenergia97. Então tem três formas de você assistir a gente também aqui. É isso aí. Né? Nossas câmeras estão aqui espalhadas e aí já que estamos e o Sérgio Louco começa a colocar vídeos, aquela coisa toda. Né? Já que estamos já que estamos se empolgar, não, aí, Sérgio. Manda teu abraço aí, meu velho. Alô? Manda teu abraço pra quem se quiser, Alves. Eu queria mandar um abraço. Aí, Domênico, deixa eu falar pra você. A gente já tá fazendo uma baixa assinada pra você tocar esse ano de novo aqui na empresa, hein? Opa! Qual a empresa? Qual que é? Na GHT. Ô, GHT, fiz uma festa bacana lá, hein, o ano passado, Exatamente. Né? Exatamente. Mas, irmão, teve reajuste agora, hein? Ô, Domênico. Oi. Eu Dissídio, sou novo, né? Eu não tive a oportunidade de te ver, mas eu te conheci uma vez, cara. Ah. E você é uma pessoa muito humilde. Obrigado. Essa fama de bravo aí, ó. Não é bobagem. Com você pessoalmente, viu? A gente castrou o Domênico, cara. Não tem nada de bravo, não sou bravo nada. Domênico tá com iodo na virilha, mano. Que isso? É isso, mano. Castrado. Deixa ele falar. Uma vez eu conheci você me esperando lá no Campo de Marte, uma vez você acelerando o Camaro. Você lembra disso? Acelerando o Camaro. Era o Domênico mesmo, ele tirava a racha ali. Acelerando o Camaro. E ele tem o Camaro até hoje, hein? É, não, mas ele tem o Camaro. Ele, ele foi lá e comprou um Camaro. Ele queria comprar Não comprei. Não, eu devo ter comprado um Nissan. Aí sim. Isso eu não lembro, não. Isso eu não lembro. Então tá bom, meu velho. Obrigado, viu, cara? Obrigado, Domênico. Faz abaixo assinado lá, que é nóis. Vocês aí, tá bom? É nóis, falou. Mano, um abraço. Oi. Mano, diga, mano. Ô, esse negócio aí, ó, o Zante aí falando aí que nós vamos perder o título, mas deu uma decaída porque tava muito fácil pra nós, cara. É, eu tô vendo. Eu também acho, mano. Quedas fechadas aí. Pra sofrer um pouco. E, ô, Elvis, eu não sei até onde, cara, isso não foi uma determinação da própria CBF. É. Porque todo mundo sabe que futebol é business, cara. E do jeito que tava aí... Não, é verdade. O campeonato ficou chato, Domênico. O campeonato acabou no primeiro turno. Acabou o quê? O campeonato acabou no primeiro turno. Não sei se não pintou um e-mail da CBF. Você reza pra vocês ganharem esse troço mesmo, senão o negócio vai ficar feio. Não ganha do Curitiba, não. Vocês vão ver. É, você vai ver só. O Santos encostando aí também. Santos, Grêmio, tudo encostando. Tá bom. Então tá bom, meu velho. Treino dos caras depois. Santos é Brasil agora, viu? Tá bom, todo mundo é Brasil. Ô, Brasil mesmo é cambada de trouxa. Manda um amor pra minha esposa aqui do lado, cara. Qual que é o nome dela? É Raíssa. Raíssa, sem preguiça hoje, hein? Ah, sensacional! Salvou. Falou, meu velho, um abraço. Um abraço, fiquem com Deus aí. Tchau, meu. Um abraço. Esse é o Momento Sem Parar. Terceiro ouvinte agora. Momento Sem Parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar sua vida no seu tempo. Analisando o jogo da bambizada, São Paulo vai cair antes da última rodada. Analisando o jogo da bambizada, São Paulo vai cair antes da última rodada. E o mito que pagou um grande mico, e o Dorival não aguenta até o final. E o destino todo mundo já conhece, o Criciúma sobe e o São Paulo desce. Sensacional essa história. O destino todo mundo já conhece, o Criciúma sobe e o São Paulo desce. Sensacional, alô. Muito bom, hein? Entra com conteúdo, hein? Muito conteúdo, alô. Vou mostrar o conteúdo da minha cueca aqui pra você. Que isso? Isso é um conteúdinho raso, parece um gibi. Alô, não, mano. Pega a lupa lá, alô. É o limite pro minuto de sabedoria, né? Quem fala? Oi, é Vitor? É Vitor ou Victor? Não, é Vitor. Tá bom, sem o C, né? Consegui, baralho! Uhul! E é Vitor do quê? Ó, é Vitor Amadeu de Andrade Vilas Boas. Caramba, só você tem nome, velho. Ai, quantos anos você tem? Eu tenho 25. RG 2.5, já passou a idade crítica, né? Mas 2.5, como é que fica? Ah, dizem que bom é jornal, né? Jornal, RG? Como assim? Quando passa jornal no Vitor, fica limpinho. Sabe? Ah, sensacional! Mota 10! RG. Boa, hein, Mota? Essa aí foi boa, hein, Mota? Nossa. Qual que é o bairro que você mora, Vitor? Eu moro aqui na Brasilândia, Zona Norte. Brasilândia. Tá bom. E o time? Corinthians. Corinthians! Campeão brasileiro. Tinha onde, cambada de trouxa? É o líder do campeonato. Abaixa aí, filho. Ô, irmão, Abaixa aí, filho. Ô, irmão, hoje a convidada do Estádio 97 é a Jaque Cury, corintiana roxa também, meu. Tem alguma pergunta pra fazer pra ela? Ah, tenho sim. Eu tô vendo ela aqui pela live assistindo, aqui. Muito bonita ela, hein? É bonita. Focaliza ela aí, ó, certo? E ela cure qualquer doença, viu, velho? Sensacional! Salvou! Ela salvou a hora. Ela ficou sem graça agora. Mas manda aí, tá? Ela não aguentou, a piada dos velhos. Já deve ter ouvido muito, né, Jaque? É nada, ela achou a piada Jaque fraca. Jaque me cure. Fraca não. Jaque me cure. É. Boa fraca, essa, né? Oi, Marcão. Você tá com tipo problema? Que cantada que você leva, Jaque? Sim, aquela mais de pedreiro ou mais sutil? Olha, as pessoas estão com um pouco de medo de dar uma cantada, né? Uh-huh. Esse mundo da internet, o negócio tá muito na internet. Na rua é só pedreiro. É mesmo? Só pedreirada. Eu acho, né? Legal, eu tipo, olá em casa. Só eu assim. Curto essas cantadas de pedreiro bem. Você gosta? Eu acho engraçado. Começo a rir, os caras acham que eu tô gostando. É que eu não aguento. Ah, então, é tão tosco. Então vou mandar uma pra você. Vai, Marcão, manda. Nossa, essa vai. Presta atenção, Jacques. Você recebeu a carta que eu te mandei? Não. É porque faltou um selinho. Ah! Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Foi boa, foi essa boa. Boa. Essa é mais uma, Marcão, mais uma. Pera, pessoal, que nota dessa cantada, Jaque? Meu, foi 0 a 10. Hã? 7. Aí. Porra, tá bom. Aí. Passou de ano. 7, tá bom. Mas você quer tentar aumentar a nota? Mas é melhor ficar por aqui. Fica com 7. Hoje o jogo do milhão lá, quando você já fala, tipo, ó. É melhor ficar aqui, né? Quer parar, tem certeza? Porque assim, ó, Marcão, se ela falou já foi criativo, já foi positivo ela falar isso, entendeu? Então dá aquela segurada, entendeu? Pra que mais? Pra que testar? 7 já passou de ano. Passou de ano, fácil. Entendeu? Não precisa ser aquele passei de ano com o voo. O pior é que vocês não estão vendo, só quem tá na live tá vendo. A cara do mano, de vergonha alheia do irmão. É sério, mano. Eu tô acostumado já, velho. Você tá acostumado? Você já passou muita vergonha, isso, mano? Ah, meu irmão é qualquer nota, né? Que qualquer nota, rapaz. A Jaque aqui, que qualquer é corintiana, nota, é anti. Deu 7 pra minha cantada, sai louco. Olha, não, ela, sentiu, aí, ela sentiu vergonha alheia, mas ela, como é convidada, ela pegou e falou, vou dar uma moralzinha pra esse prego aí. Nada, é que você tá fora do mercado faz tempo, mano. Então você não sabe o que tá pegando na live, entendeu? Não, mas ó, por exemplo, Jaque, você gostou da criatividade, mas por exemplo, agora vamos partir pro jogo real. Uma cantada dessa na noite, por exemplo, esse prego aí tá do teu lado na balada e lança uma dessa. Qual que é a chance, você solteira, de rolar alguma coisa de 0 a 10? Assim, mulher gosta de bom humor, né? Eu acho que mulher... trouxa. Não, então não, fica com costinha. Gosta de... Não, se o cara for cara bacana, bem humorado, já tem uma chance boa, entendeu? Aí, lógico também, não pode ser a carcaça muito ruim, tem que estar na média. No shape. Então, também não, me enquadro, não. Também me enquadro nesse ponto aí. Boa. Também não tenho preconceito com gordinho, uma barriguinha, se assim, a pessoa for legal, entendeu? Aí, chegou! Aí, ó, chegou! Chegou. Casado, batinho, não vale. Agora casado, sim, casado, comprometido, sem chance. Ah, então dançou. Zero. Então já era. Amante não, né? Não Deus me livre. Então aqui, do que nós estamos vendo, viu, Jaque? Aqui eu acho que o Marcão se enquadra. Se enquadra no perfil, entendeu? Solteiro. E, ó, mas vou te falar, Jaque, pra me pegar tem que me chavecar bastante. Você precisa me dar pelo menos um oi, pelo menos. Pelo menos um oi. Ai, ai. Ô, corintiano. Oi, Vitor. Tô aqui. Ô, Vitão, o negócio é o seguinte, cara. Com relação ao time do Corinthians agora no Campeonato Brasileiro. O segundo turno não tá muito bom pro Coringão, não. O Corinthians deu uma rateada, mano. Xiii. Mas você acha que preocupa, cara? O Santos chegando, o Palmeiras... Não. Ó, Santos, Palmeiras, Grêmio, não vão arrumar nada. Já somos campeão brasileiro. Já somos. Ó, a única coisa, assim, que eu tenho que pra tá reclamando é com o Rodriguinho. Eu não sou, mano, pelo amor de Deus, você que tem contato lá com esse jogador aí, meu. Esse cara aí, ele tem que tomar umas porradas depois que ele foi pra seleção, ele tá achando que ele é o quê, meu? Sem violência. Mas eu vou te falar, cara, com relação ao futebol do Rodriguinho, caiu também, concordo. Mas o Jadson caiu mais que o Rodriguinho, você não achou? Não, mas, ô, mano, então, o Jadson, o futebol dele caiu por conta do que ele se machucou. Mas o Rodriguinho, eu não sei o que acontece nessa seleção brasileira. Os caras vão pra lá, os caras voltam amaldiçoados. Eu não sei se ele volta com o rei na barriga. É. O cara não joga mais, ele só toca a bola quando não tem o que fazer. Senão ele quer driblar 5, 6 pra depois ver se dá pra tocar a bola. Ele não toca mais a bola, não faz mais um 2, não faz ultrapassagem. Meu, não aguento mais ver o jogo do Corinthians por causa do Rodriguinho. Não. Mas, ô Vitor, é um eu não vou responsabilizar somente o Rodriguinho, porque o time do Corinthians caiu como um todo. E o Rodriguinho, a convocação dele foi uma convocação pontual. O Rodriguinho não é um cara que vem sendo frequentemente convocado pelo Tite. Então não acho que ele possa ter metido a mala, fui convocado e agora vou meter uma mala. Não, tem jogadores, eu concordo contigo, tem jogadores que agem assim, quando eles passam a ser convocados pela seleção brasileira, aí o cara já começa a pensar em poder sair, o cara já começa a meter essa mala, mas não vejo o Rodriguinho com esse perfil não, cara, porque o próprio Rodriguinho sabe e entende que ele não é um jogador hoje que tá naquela lista mesmo do Tite, aquela lista de confiança. O Rodriguinho, ele foi aí pelo momento que ele vivia naquela oportunidade, aí ele foi convocado, jogou lá... Ele amistou, se não me engano, foi contra o Colômbia. Era só os jogadores que jogavam, sabe, no Brasil, né, mano? Pois é, então não teve lá grande valor essa convocação. Tudo bem, o cara carimba lá, fala, foi convocado pra seleção. O gringo não quer saber se valeu ou se não valia. Mas o Rodriguinho mesmo entende hoje e sabe que as chances dele, por exemplo, jogar a Copa do Mundo em 2018 são mínimas. Mínimas pra não dizer zero. Mas enfim, eu acho que o time do Corinthians inteiro precisa dar uma pilhada agora nessa reta final e ter um pouco mais de bril. O time do Corinthians parece que ele precisa tomar um gol pra começar a reagir nas partidas, e isso é muito ruim, cara. Isso é verdade. Reagir assim. Ainda mais o time do Corinthians, que tinha como característica principal atacar o adversário e depois manter o jogo sob controle. Hoje o Corinthians, ele sofre pressão, toma o gol pra depois tentar reagir. Aí fica mais difícil, né? É, isso é verdade. Eu não sei se você concorda também, mano, que nem nesses últimos dois jogos do Corinthians, tipo assim, empatamos, tivemos 5 minutos de pressão, mas parece que, tipo assim, o Corinthians fica com medo de tentar ganhar o jogo. Tipo, sempre o empate tá bom? Eu não sei se você tem isso, se você tem esse mesmo ponto de vista que eu tenho. Que nem, contra o Cruzeiro, a gente empatou, a gente tava em cima dos caras, os caras não tava respirando, tal, só bola pro mato deles, empatamos, beleza. Aí depois, vamos fazer o quê? Faltando 5 minutos, se eu não me engano, o juiz deu 5 minutos de acréscimo. O Corinthians abdicou, ficou tocando atrás a bola, tanto é que até o Carille na beira do campo pediu pro time atacar e o time não ia pra cima. E contra o São Paulo, a mesma coisa depois que empatou. É que aí tem duas situações, mano. Eu concordo contigo. O Corinthians, no primeiro tempo, ele foi morto contra o Cruzeiro, foi um time submisso, foi um time apático. Mas no segundo tempo, até pelo cansaço do Cruzeiro, que tinha jogado a final da Copa do Brasil no meio de semana, o Cruzeiro cansou. E aí o Corinthians apareceu no jogo. O Corinthians, ele criou aí chances para poder fazer o gol, inclusive um chute do Rodriguinho, que o Fábio mandou para escanteio. É, houve o gol do Corinthians ali, que foi feito lá, o Cleison de pênalti. E houve também o gol legítimo do Balbuena, que a arbitragem tirou do Corinthians. Mas eu concordo contigo, foi pouco. O time do Corinthians, ainda mais vendo a situação que o Cruzeiro tava dentro de campo, mano, o Cruzeiro se arrastando, o Cruzeiro cansadão. É, o Mano Menezes ainda tinha tirado aí, os jogadores que estavam fazendo a diferença dentro de campo. Cara, o Corinthians tinha que ter engolido o Cruzeiro ali. Ele tinha que ter ido pra cima e mostrado que ainda quer ganhar o título brasileiro. É, tá faltando um pouco mais aí, não vou dizer vontade, mas falta um pouco mais de brilho aqui naquele sprint final pra poder buscar a vitória. É, tem que ter um pouco a mais. Naqueles últimos minutos, cara, o Corinthians ainda mais sabendo que o Cruzeiro tava cansado, o time do Cruzeiro aí já tá naquele negócio meio de ressaca pela conquista do título da Copa do Brasil, vai pra cima e mata o jogo. Aí eu falo, ah, mas porra, teve o gol do Balbuena que a arbitragem anulou de maneira equivocada, concordo, mas o Corinthians não pode se prender somente nesse detalhe, tem que jogar mais bola, o Corinthians tá devendo futebol. Isso é verdade. Mas assim, mano, uma última pergunta, então você acha que tem alguma coisa a ver, que eu vi no na internet, essas coisas de salário atrasado, essas coisas, você acha que tem isso a ver com a queda de rendimento do time? Não, cara, sinceramente não tem, cara. É, salários atrasados, o Corinthians ele não deve. É, os salários hoje em dia do Corinthians aí estão em dia sim. O que tinha aí era luvas aí de alguns jogadores aí, como o Pablo, por exemplo, que a diretoria estava alinhando para poder pagar. Mas em termos de salário, os jogadores do Corinthians não vão ter problema pra fazer rematrícula de filho ano que vem, não. Os caras estão com salário em dia, mano. É, tá assim. Menos mal, então. Tá sim, o que tá devendo aí é pra alguns fornecedores aí que são parceiros do clube. E o Corinthians ainda tá com aquele negócio lá da discussão com a Caixa aí pra estender o prazo aí do financiamento do estádio. Cadê o patrocínio master do Corinthians? Só devolver a rua lá, né? Boa noite. Boa noite. Só devolver a tal da rua lá, né? Já aí, devolveu? Isso aí é um grande equívoco, inclusive, isso aqui é notícia de utilidade pública. É, lá a prefeitura, ele. A prefeitura que deu chiliquinho, deu mó chiliquinho naquela época aí que o Corinthians aí tinha feito o estacionamento. Tomada a rua, São Jorge, não, o Corinthians aí tava zelando pelo bem comum. Legal, vamos zelar aqui pela Paulista, pegar uma faixa da Paulista e transformar em estacionamento. Não, mas é diferente. Vai. A Marginal Tietê ali naquele sentido, Sombra, ela era toda irregular, você sabe, tinha pistas que eram mais largas e outras pistas não. Sei. O Corinthians ele fez um trabalho ali, inclusive de Macumba? Não, Macumba não. É trabalho? Não, mas poderia também, o terreirinho aí, bater um bumbo ali é legal. Mas o negócio é o seguinte, Motinha. Falou agora o macumbeiro. É, falou, o pai acredita em tudo, né? Acredita em tudo, mano. É. Tudo que faz, bem acredito. Orixá, mano, vai. É. Agora o negócio é o seguinte, você tá ali, por exemplo, a marginal toda irregular, pistas mais largas, outras mais estreitas, o Corinthians ele fez um estudo pagando o próprio bolso para alinhar as pistas da marginal. E ali, Sombra, fez um recuo para que as pessoas pudessem primeira parar seus carros. Primeira vez que o corintiano fez estudo na vida. Tá certo, poderia para que as pessoas pudessem parar seus carros. Vai contar isso para todos. A prefeitura deu um chiliquinho e se apoderou daquela área que o Corinthians aí... Porque se apoderou? É os campeão, não, irmão. Tá louco, campeão. Mano. Então o negócio é o seguinte... Que é o movimento do sem rua agora. O Corinthians tinha feito aí um puxadinho para que as pessoas pudessem parar os carros ali. Ué, RG. Sabe que ali não tem estacionamento, RG. Aí a prefeitura deu chiliquinho. Você dá corda? Me devolve. Quem devolve? O Corinthians chegou lá e falou, beleza, culpa minha? Pega essa porra aí. Culpa é sua que deu que corda pro o xarope. O Corinthians chegou lá e falou, pega essa porra aí. Acho que a prefeitura falou, então beleza, não vamos cobrar. Começaram a parar carros ali. Motinha, anota aí. O cara parava o carro meia hora lá, quando ele voltava, tava sem as quatro rodas. O carro tava sendo cavalete. Porque roubava os corintianos, irmão. Se vira aí. Ah, maluco. Na época do Corinthians acontecia nada. Claro, ele fala assim, isso aí é dos João Mané. Era, isso era é do Zé da Carne. Isso aí largou por conta lá. Deixa é do Tião Gavião isso aí. Deixa o carro lá, vacilando. Perde as rodas do carro lá, o prego. Não, ó, vocês estão desvirtuando o assunto. Gente, é momento sem parar. Volta aí a falar do Esporte Clube Grileiro Paulista. Vai, pode Grileiro. Grileiro Paulista. Vocês são grileiro, velho. Ô, Vitor, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Não, obrigado eu. Abraço pra vocês todos aí. Muito bom o programa de vocês. Obrigado, meu Vitor. Valeu. Boa, velhinho. Manda meu irmão chocar uma cena. Hoje, além de bom, tá mais bonito. Ô, tá mesmo. Tô acompanhando pela live aqui, tá top. Mas você também tá do lado da esposa assistindo ou não? Ei, eu acho que ela acabou de chegar aqui, tá estacionando o carro aqui. Foi no dia antes que ela chegue, velho. Era mais um que ia dormir na sala hoje. Tchau pra vocês, fica com Deus, obrigado. Valeu. Obrigado, irmão. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Esse é o Momento Sem Parar. Foram três ouvintes. Sim. Um, dois, três. Sim. Bacana demais, Sem Parar, sempre com grandes novidades. E agora você pode comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É isso aí. Presta atenção. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. E nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita os seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto! É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É, meu amigo, Sem Parar, agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. É isso aí, participe do estádio através do 3284-7097. Agora tem um resumo das manchetes para você que não ouviu no comecinho do programa. Resumo das manchetes! What the fuck now, Palmeiras! Vamos falar agora do time do Neymar. Isso aí, time do Neymar se prepara. Quinta-feira, o Bahia no Pacaembu. Tá na dúvida aí se joga com o Davidson no ataque, se põe o Roger Guedes, né? Eu acho que eu poderia trocar uma ideia com o Neymar. Quem sabe ele ir embora na sexta-feira de manhã e jogar esse joguinho aí. Põe aquela máscara que vem o óculos, o bigode e o nariz, pra ninguém perceber. Scream for me, Corinthians! Corinthians aí é na dependência do Jô. Se o Jô vai enfrentar o Curitiba em casa, é casa cheia, hein? Bom jogo. O Jô voltar, fazer gol. Júnior Dutra deu entrevista, falou que tem sondagem sim do Corinthians. Tá com cara que o ano que vem o Júnior Dutra estará no Parque São Jorge. Opa! Que beleza! Santos! Let's go! Que é o time que jogou, não que ele torce. Lucas Lima também tá de saída. O pai do Neymar tá tentando colocar ele no time do coração deles. Mas deve jogar, voltou a treinar, deve enfrentar a macaca. Renato ainda deve esperar mais um pouco. Are you ready, São Paulo? Tá confirmado. Única dúvida é se o Rodrigo Caio vai que ele joga com a seleção na quinta-feira. Pode dar o lugar ao Bruno Alves na zaga. Confirmadíssimo aí, quarta-feira, 21h45, no Horto. Boa, seu Bento, boa, seu Bento. Ô, Marcão, boa a ideia do Dorival, botar aí o Gomes? Eu preferiria o Jusilei, só que assim, ô Sombra, com relação ao que o Bento falou, o Bruno Alves, ele tem vaga garantida já, independente do Rodrigo Caio jogar ou não. Sim. Vem o Aderlan pro lugar do Aderlan. Se o Rodrigo Caio não puder jogar. Tá certo, porque o zagueiro central tá, o Arboleda tá lá na seleção, tanto o Cueva quanto o Arboleda vai jogar contra a Argentina. Sim. É Equador. É Equador. Eu ia perguntar pra Jaque. Jaque, você, como todo brasileiro, a maioria dos brasileiros, tem, por exemplo, rivalidade com a Argentina, mas você gostaria de ver a Argentina fora da Copa? Não, acho que não tem nada a ver isso aí. Eu não tenho rivalidade nenhuma com a Argentina. Acho que às vezes alguns, né, são um pouco arrogantes, mas a gente não pode generalizar. Tem gente boa e ruim em todo lugar. Não acho que tem que estar fora. Inclusive porque o time é bom, né? Não tem que. Tá numa situação difícil, mas o time é bom, né? Na verdade, assim, o meio-campo da Argentina tá meio perdidão, né? Ele sabe quem vai dar melhor, jeito, né, cara? Sabe quem vai dar jeito na Argentina, cara? Simeone, quando vier. Eu também acho, cara. Só ele pra dar jeito naquela falaram trupe que o lá. Sampaoli ia dar e não deu. Então, mas o Sampaoli é um ótimo treinador, Domênico, mas ele não é aquele cara pra gerenciar ego, cara. O problema da Argentina tá mais do que claro que é ego. É. Você junta um monte de cara lá. Não deu liga, né? Que ego. Do meio campo pra trás, a Argentina é um fiasco. É um catado. Mas e o meio pra frente? Tem razão, hein? E o meio pra frente? Meio pra frente, sensacional. Não, os caras têm Messi de bala. Não, mas. Não deu liga. Messi de Maria de bala, só jogador bom, né, cara? E eles não estão fazendo gol. faz gol, o time Agüero, faz gol. O Agüero tá machucado. Falando, entendeu? Então, se o meio pra frente é bom, tinha que fazer gol, no mínimo. Então, mas aí é que tá, Domenico. Se você não tem um cara bom, que nem o Tite, por exemplo, é um cara que sabe administrar vestiário, cara, jogador de futebol é aquela raça que você tá ligado. E, aí, meu, e a imprensa ideia, detonando o Messi, hein? É. Mas os caras estão cobrando o Messi uma sacanagem, né, RG? É, mas o cara não joga a mesma coisa que joga no Barcelona. Cara, ele nunca vai jogar a mesma coisa que joga no Barcelona. É só você olhar o time inteiro do Barcelona e o meio-campo da Argentina é ridículo, mas, cara. Vieira, ridículo não é. Mas, Vieira, ô, Domênico, são jogadores normais, cara. Mas ridículo não é. Mas, Vieira, eles têm que cobrar alguém. Se o Messi estivesse jogando bola sozinho, eles livrariam do Messi, mas gente, o Messi também não tá jogando. Cobrança normal. Ninguém tá jogando, entendeu? Todo mundo vai cobrar o Messi. Assim como vão cobrar sempre o Cristiano Ronaldo, como vão cobrar o Neymar. Mas cobrar os maiores. Fosse aí eu vou fazer uma tá crítica. Aí eu vou fazer uma crítica. Tem gente que acha que o Messi é o maior jogador do mundo. Eu não acho. O Messi, ele, lógico, joga bola, joga muito. Mas o Messi, ele só foi grandioso porque ele só jogou em time top, mano. O Messi, desde que ele se entende por gente, ele só jogou no Barcelona, velho. O Messi, a cada time do Barcelona, me fala um time ruim que o Messi pegou do Barcelona. Nenhum, cara. Nenhum. O Cristiano Ronaldo... É por isso que você vê o Cristiano Ronaldo agora, O Cristiano, né? Ronaldo foi monstro no Sporting, ele fez o nome dele, foi jogar na Inglaterra. Chegou Manchester, na Inglaterra, né? Ele jogou no Manchester, ali arrebentou o campeonato jogou inglês, muito. Que era o campeonato mais difícil do mundo. Jogou muito. Chegou na Espanha, do lado de um time que, tecnicamente falando, o Real Madrid é inferior ao Barcelona. Em termos de nome, o Cristiano Ronaldo ali, ele jogou sozinho, levou o Real Madrid nas costas durante muito tempo. Então o Cristiano Ronaldo, no meu entendimento, ele é mais completo que o Messi, porque ele cabeceia muito bem. Mais, ele chuta com os dois pés, não chuta só com o esquerdo, como é o caso do Messi. Ele é um cara mais efetivo que o Messi. Cabeceia. E eu acho até mais habilidoso também. E vou te dizer mais bonito que o Messi também. E além disso que você tá falando, leva a seleção de Portugal nas costas também. Tudo bem, mas aí tem um detalhe, né? Você acha o Messi mais bonito que o Messi? Não, eu não acho. Mas esse era o debate agora. Ah, então fala com a Jaque. Não, fala com você. Eu não, eu tô fora. Nossa, que bobeira. Esse negócio de homem bonito pra mim não existe. Mas você falou fora do ar que o Jaque, olha que absurdo. Tem homem bonito, vocês estão loucos? Qualquer um aqui tem uma opinião sobre homem bonito ou não, menos Cristiano é mais bonito. Menos o Shrek. Então quem você acha mais bonito? O homem bonito. O Cristiano Ronaldo é muito mais bonito que o Messi. Você casava com ele, então? Não, porque eu sou heterossexual. Então, agora, mas ele é bonito. Mas fala que você nunca pensou no Alisson pelado só de luva. Eu posso ter pensado na irmã dele. A irmã dele deve ser bacana. Agora, o Messi, ele tá em decadência, né, cara? Não, decadência também não. Se for pegar, comparar com o Cristiano Ronaldo, um já tá, a curva tá pra baixo, o outro tá com a curva pra cima. Só que um é mais novo que o outro. O Messi é mais novo que o Cristiano Ronaldo. Não. Sim. Não. Opa. Sim. Como um mais novo? Sim. O Messi é mais novo. Olha aí, acho que não. Ah, olha aí. Não. Jaque, mas assim, quem você acha que joga melhor? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Com certeza. Quem é mais bonito? Há uns 5 anos atrás... Não, pela aparência que ele não faz muito meu tipo, mas realmente ele é um grande jogador. Não tem o que falar. Em termos de beleza também não dá. Não, em termos de beleza também comparado, o Cristiano Ronaldo ganha. Acho o Messi tem 30 anos. Marketing, ele é muito bom, né? Ele é muito bom marqueteiro. Cristiano Ronaldo? 32. Eu acho ele bom, assim, ele pra publicidade funciona muito. Ele é bem popular, eu acho. Mas é que o Messi também não é extrovertido, né? Ele é um cara mais reservado, né? É um cara mais reservado. Nossa, exatamente. O Messi pra fazer um merjan é um parto, velho. É. Nem faz, né? Não, não dá. Você coloca ele lá comendo um saquinho de batata frita, né? Não adianta ele querer fazer cara de que tá legal. Não adianta, cara. Não adianta, porque não tem expressão, não convence. Mas agora que ele tá metendo umas tatuagens, tá metendo uns negócios diferentes. Pintou o cabelo, né? A barba, né? Tá dando uma mudada, ele viu que ficou pra trás, né, irmão? É. Tá certo. Hoje em dia o jogador, ele não é só o que joga, né? Mas ele também tem que ter um potencial de marketing muito bom. Sim. Eu acho que o Neymar faz excelente. Ah, ele manda muito bem. O Neymar manda muito bem nesse sentido. E tem jogadores, assim, no Brasil que não aproveitam isso, né? Até teria como, mas às vezes o cara fala, não, só quero jogar bola, não quero. Normal, respeita. Cada um tem o seu jeito, né? Nossa, que alfinetada que ela deu no Kaká agora, hein, velho? Agora sim, a grande competição. Que aí a gente espera com certeza a opinião da Jaque e do Domênico. Mas tiveram Kaká ou Cristiano Ronaldo? Mas tiveram várias nessa linha aí. Cristiano Ronaldo, mais que Kaká, e você, Domênico? Eu não, pergunto pra RG. RG talvez saiba. Eu só vim com RG, quem joga melhor, Domênico? Quem joga melhor, você falou que era só mais bonito. Eu perguntei pro Domênico, que ele achou que a gente tava falando de beleza. Olha, você acabou de falar que é mais bonito pra Jaque. O CR joga melhor. O Cristiano Ronaldo. O Kaká também tá mais velho, né? Lógico, o Kaká já tá falando em aposentadoria, pô. quer comparar o Kaká com o Cristiano Ronaldo? Cristiano, você queria o Kaká de volta no São Paulo pra jogar ano que vem? Não, falei no começo do programa. E por que você queria? E por que você queria o Lugano e não quer o Kaká? Porque é um status diferente, eu acho. Status diferente. E você, você gostaria? Até porque o Lugano nunca falou que ia se aposentar. Quem é mais ídolo, Mota? Você gostaria o Kaká? Lugano ou Kaká? Não, Sombra. Lugano. Mais ídolo? Mais ídolo. Do que o Kaká? Campeão do mundo, né? O Lugano foi campeão do mundo, tá louco? Você acha o Lugano mais gatinho? Muito gato, né? E você queria o Lugano que é cara de doido, de volta? Dia de macho. Desde que o São Paulo não dependesse dele, ok. Sim, é isso que eu falei. Se chegar e falar, ó, ele... Foi isso que você falou? Foi o que eu falei. Não, você não falou nada. Eu falei isso, Mota. O que que eu falei? Então você não escuta o programa, idiota. Ah, juiz! Ah, não, vai parar com essa palhaçada. Agora tudo ele... Mota, tira o fogão da jogo. Acho engraçado. Para, mano. Ó, o Mota tá na maldade com o Vieira desde o vai se catar. O Mota tá na maldade com o Vieira. Verdade. Tá na maldade com o Vieira. É triste isso. Você viu, Jaque, o que é gerenciar egos? Não é fácil. Não é fácil. Pior coisa do ser. Gerenciar idiota. Você já teve problema com egos? Por isso, quando você fez novela, por exemplo. Não, não. Assim, não é só em novela. Trabalhei em programa de TV que é muito pior. O negócio, nossa, o bicho pega feio. É mulherada mesmo? Juntas. Televisão. Lá no pânico, aquelas, era brabo. A mulherada lá tudo junta. Ah, agora conta. Tinha então, briga. Mas, peraí, tinha por briga. Exemplo, aquela mulherada. Você trabalhou apresentando o pânico, aliás... Quem te mandou um abraço, Domênico? Foi o Carioca. Carioca é meu parceiro. Márcio Lúcio. Que eu acabei de ganhar dele jogando no FIFA. Acabei de dar um... Acendeu um pau dele. Chupa Carioca, então. Chupa Carioca. Exatamente. Carioca vai jogar bem, Sombra? Ele teve bola na trave e tal, mas foi 2x1 pro Sombra. Tá bom. Foi 2x1. Foi legal. Ele jogou com que time? Ele jogou a modinha, Paris Saint-Germain, né? Nossa! Você pegou qual? Ah, joguei com o Barcelona, né? Meu time decadente, assim, né? Aquela coisa assim, meio assim. Só na retranca e no contra-ataque, pá, pá. 2x1, foi 2x1. Tá bom. Belezinha, né? Fui lá na apresentação da Live Arena, né? Que é uma arena de e-sports, né? Pra quem joga LOL, League of Legends, legal. Counter-Strike, legal. Futebol, muito bom. E etc. Muito bacana. Aí tava lá o... Caio Ribeiro também, nossa, mal educado demais. É mesmo. Falando muito palavrão, né? Não, porque eu joguei com ele, né? E tinha só 10 nele. Nossa, tudo 10? Isso? Mas o Caio não tem 10. Um polegar também, velho. Aperta o botão com o queixo, velho. Tava desligado o controle do Caio. Aliás, se você tiver agora com o Caio Ribeiro, pode mandar uma mensagem pra ele que tomar de 10, meu amigo. Pelo amor de Deus. Olha, eu tenho problema de mobilidade na mão direita e ganhei de 10. Ninguém sabe, mas o som tem uma mão mecânica. Aquela mão do Sombra é igual aquele brinquedo que se apertava atrás e fechava shopping. Em cima. É, Sombra exato. Parece que tá tocando pandurinha. Não, do Playmobil. Não! É do Playmobil. Nossa, a tomada de 10 é brincadeira. Não, não. Mas coitado, você levou quanto? O pai dele tava lá, ficou até envergonhado. Meu filho, você podia tirar o pé, hein? Mas quanto você levou dele? Mas eu tirei. Você judiou. Não, não, eu tirei. Tirou o pé, fez 10. Porra, de 10 você tirou o pé? Mas eu tirei. Porra. Tadinho. Ah, é. Tirar o pé não, tirar o dedo. Mas eu já... Tirou a mão, né? Então é assim, por exemplo, você vê as meninas lá fazendo o pânico, etc e tal, você fala assim, todas bonitas, né? Todas adeptas do estilo saudável, né? É, não é verdade? Todo mundo que, putz, eu vejo esses moleque aqui, né? Dois animais aqui, né? É brincadeira, isso, né? Os mundo cara... fit, mundo fit. Não, esse aí sem contratar, o Marcão sem contratar na rádio, tá lá dormindo. Você tá dormindo? Você tá com sono ou não? Porque eu tô catabolizando. Não, é brincadeira. É verdade, você só produz alguns hormônios quando você tá dormindo, cara. E você cresce dormindo. Não, né? Isso é impossível. Ah, crescer dormindo é impossível. É real. Pô, não, eu acho que pra caramba. Eu durmo pra caramba. Só se for barriga. Só se for barriga. Eu durmo pra caramba. Depois de um treino, né? Você tem que machucar as suas fibras musculares. Aí é que tá. Tá vendo o som? Você não treinava, é isso? Já pensou? Crescer dormindo sem fazer treino. Aí é bom. Ah, então é por isso. A gente come pra caramba. Aí cresce pro lado. Pro lado. Só vai pro lado. Mas, ô, Jô, o que é? Come e dorme. Por exemplo, você fala assim, briga de ego. O que é? A pessoa quer aparecer mais na câmera. Tem de tudo. Não, não é só no mundo de mulheres bonitas, assim, como de pessoas inteligentes ou de fama. Tem muita, mas assim, TV, quem trabalha com comunicação é muito ego. É muita treta. Ah, fulano apareceu mais, não sei quem tem mais chance. E aí começa a ter brigas e tal. Mas isso não é só no pânico, todo lugar, no meio fitness, meu meio agora, que a gente tá fazendo, a feira. Ah, pô, deve ter também. Tem também, tem atletas, é aquela coisa, quem é melhor, vaidade, quem é mais bonito, a vaidade. Que pra mim é o grande mal do ser humano, é a vaidade. Acredito que no meio do futebol também, pelo que eu ouço falar, tem muito. Então não é só onde tem beleza, né? O ego é um mal do ser humano. Tinha ego lá no BBB que você participou? Pra caramba. Pra caramba, né? Tem toda hora, é o que eu falo. Todo lugar tem. É difícil lidar com isso. E o BBB assim. Parece que, né, você tá numa casa assim, só tem as câmeras, mas você só, não... É, mas realmente, assim, é um negócio... O que, era mais difícil, já? Que lidar com o pessoal da casa ou entender o que o Bial falava? Quando ele ia dispensar alguém? Eu vou te falar a real, o difícil é o Boninho, viu? É, né? Ah, é? Ele dá várias broncas, meu. Eu tomava muito esporro. É mesmo? Eu fui a primeira a tomar esporro. Mas por quê? Quando fecha o microfone, né? Qualquer quando coisa. Fecha o áudio. É graça. Tipo, ele faz isso assim pelo divertimento de dar bronca, uh-huh, entendeu? Sim. Então, assim, pô, sei lá, eu falei uma coisa. Vai você lá, fala você de. No BBB. Fala de Chaves, toma bronca. É, não pode falar de outra emissora, não pode falar outro programa. Uma vez eu comentei, pô, tá todo mundo dormindo, a audiência vai baixar. Tomei. Nossa, tomar encarcada. Tomei. Mas era muito sem noção, eu tinha 23 anos. Hoje eu tenho 33, né? Então, assim... Ah, parece que tem 18. Obrigada. Ai, que beleza. Tratamentos, né? Mas é muita permuta. A gente ganha as permutas, né, na estética, dermata, fica bem. Mas lá no Big Brother é difícil mesmo. A gente toma muita bronca. Mas se você bate de frente com o cara pega e fala, ah, não é pra falar. Fala, eu tô aqui, eu falo o que eu quero, bacana. Acontece de ser eliminado? Ah. Provavelmente, assim. Tem gente que briga, bate boca. Vocês assinam um contrato antes, né? Que fala um monte de coisa que vocês não podem fazer, falar. Confidencialidade, exatamente. Não pode falar mal de patrocinador. Teve gente sem noção, falou, ah, esse refrigerante é horrível. Nossa, foi chamada a salinha. É difícil, é. Cerveja ruim, mas, pô, patrocinador master ali, entendeu? Esse último aí deu maior treta com o médico lá, né? E ele tá agora, né, na fazenda. Tá na fazenda, o real. Pelo terror, né? Como diz o Ale. E o cara chegou... Deu a maior treta. Aí o cara chegou agora e falou assim, você transou comigo. Cara, tá falando que eu transei com você? É, porque transar não é só colocar lá dentro. Tem outras formas de transar. Mandou essa? Esse cara é doidão, né? Cara doidão, pau generalizado ali, né? Ele é maluco, né? A mina ficou brava. Já aconteceu algo assim com você? Não. Não? Não, eu não... Em reality show, assim, não voltaria. Não voltaria? Fazenda não te chamou, Jaque, não? Fazenda? Não. Eu tive no... Eu tenho um filho de 3 anos, né? Então não dá pra mais ficar difícil, fora. Né? Mas, ô, Jaque, assim, a cabeça do cara fica meio complicada mesmo dentro do reality? Eu acho doidão, que fica. Né? Fica. Você fica isolado, né? Sem nada, sem celular, sem TV, sem rádio. Não, sem informação da família, isso deve ser difícil. Tira, né? Eu acho que, por exemplo, se o Mano participa de um reality, ele ganha. Ganha. Se ele dá bem com essa situação, Mano ganha? Eu acho que ele ganha. Sabe por quê, velho? O cara tem comida a qualquer hora, toma a sol a hora que eu quiser. Tem uma parte de gente bonita pra cima e pra baixo. Não é assim, mano. Vida ruim, velho. O cara tá em Bangu, velho. Ele tem 2 horas de sol por dia. Mas aí você tá comparando com Bangu, pô. Então, mas você tem que ter um paralelo, Jaque. Mas é que dá. Não dá, mano. Mas tem que ter um paralelo do que é ruim. E o dia a dia, corintiano vai comparar com o quê? Meu, compara com a vida aqui fora, mais ou menos. Aí você vê o quanto é difícil. Eu não acho pode que mesmo. E tem um jogo, né? Porque é um jogo, né? A pessoa tem que disputar. Você começa a destruir a outra pessoa pra você vencer. A verdade é essa. Aí é onde começa a treta. Entendeu? Você se junta com o outro. E o povo aqui fora faz a sua. Entendeu? Mas lá dentro da casa você não sabe o que tá acontecendo. Um desses canais aí, ele vem a bolar assim. Reality radialista, se pegar esses ícones tipo Mano, tipo o Domênico Gato. Aí pega lá o Carioca. Se eu for nesse troço aí, não tem conversa. Vai tomar banho e eu vou pelado, velho. Você vai passar vergonha, vai ser eliminado. Eu passar vergonha? Vai passar vergonha, vai, Domingo. Mas o Sombra tava falando que meu irmão... Não é essa a história não, hein? O Sombra tava falando que... É, a gente mostra. Isso aí, quem pode dizer é o RG. É a bigorna, não. É, o RG é o que pode falar, velho. Na sua edição, você tem duas aqui que pode comprovar isso. Você invoca o meu nome, você é louco? Não vai apontar pra mim, não, que a menina aqui é o Mota. A Jaque, ela foi... Não, o Domênico é bigueludo mesmo. É o que, Mota? Bigueludo. A Jaque, ela é bem sucedida na carreira dela. Mas na edição que você participou, Jaque, quem mais aí tá na mídia e tá em evidência aí? Tem alguém? Na minha, teve a Thalita que fez uma novela. Ah, mas morreu também. Não, ela tá trabalhando com outras coisas agora, né? Saiu do... É o BB8, né? É, o Rafinha que ganhou, ele tá com um estúdio de tatuagem. Doutor Marcelo, né? Doutor, eu nunca mais conversei. Mas uma coisa que Todo mundo pergunta. Que é doutor Marcelo o... naquele que vocês vão? Do meu. Não, aquele era o Rogério. É o Rogério Padua. Ah, o Rogério? Ser quase bem sucedido que eles um doutor não é continuar aí que... na mídia. Mas tem o William hoje. Né? Mas tem um doutor Big Brother aí que atende o pessoal aí da rádio. Aí não sei quem é, que é. O doutor é o Rogério Padua. Rogério, é. Ah, é. Ah, não, não é. Ele foi, é o... Marcelo, ele foi o brother com a eliminação maior que teve. Acho que foi 92% de aí. Muito querido ele, né? Como é que ele agora desconta no, nos pacientes dele. Os caras se cortaram a Jaque, mal educado. Tudo bem, tudo bem. Como é que é ser bem-sucedido? Como é que você falou? Eu acho que ser bem-sucedido não é continuar na mídia. Na verdade, ser bem-sucedido é você conseguir seguir carreira depois do Big Brother, que é muito difícil, porque você ficar com aquela fama. Que nem o Rogério mandou bem, voltou aí a atender como médico. Porque esse negócio de você ficar nessa carreira de celebridade, tentando viver da fama, gente, é... Não dá dinheiro. A Grazi se deu bem, né? A Grazi então, virou. A Grazi, Sabrina. São Sabrina. Poucas pessoas. Mas a Grazi poucas, foi desenvolver o talento como atriz. Exatamente. Né? Ela teve uma oportunidade muito grande da Globo. A Globo já estava de olho nela lá dentro. Foi numa época que o Big Brother ainda estava em alta. Agora, assim, esse negócio de, vou entrar no Big Brother e ficar sendo famoso depois, eu não acho que é o melhor caminho. Eu acho que você tem que seguir sua carreira, seja ela fora da mídia ou não. Porque vocês sabem, né? Carreira de comunicação é difícil, né? É difícil, né? Lógico. O pessoal ainda te chama de BBB? Olha, ainda chama, mas eu acho que já fiz tanta coisa. Ainda chama, se for os sites da Globo, BBB, né? Chama. Mas eu não... Eu, assim, até sempre tento sair um pouco fora e garantir o meu fora, assim. Não ficar só nesse mercado. E tem uns caras que conseguem se eleger, o Jean Willis, né? É. Ele foi vencedor, né? Foi da Grazi, não foi? Foi o da Grazi. E foi o voto que definiu a eleição. Foi o voto, Domênio. Jamais dois votos. Voto desse aqui, ó. Esse aqui é? Não, porque... Não, na mesa aqui, vota. Os seus burros. Mas tá aí. Seus burros, que já grosso. Ele concorreu pelo Rio de Janeiro, sua zanta. Deputado federal? É federal, nossa. Sua zanta! Mas foi no Rio. Você pode votar em qualquer lugar. Não pode. Você não é deputado estadual, não? Estadual? Ele chama a gente de anta, cara. Pelo Rio. É deputado federal. Depois ele fala que não posso mais falar mais. Cala sua boca. Olha lá. Cláudio Mota, Evald Filho. Vai te catar, ô, baleia. Como é que é Cláudio Mota? Como é que é? Isso. Ele tá lá a boca, baleia. É o Aldo Filho. Glória a Deus. Não sei. É, dá licença que eu vou cagar. A Jaque que vai estar, então, na Brasil Trading Fitness Fair, né? Que vai acontecer de 20 a 22 de outubro, vai estar lá participando da feira, isso, né? E você, por exemplo, de todo esse espectro da feira, o que mais te atrai na feira? Eu gosto muito das competições, eu participei ano passado, né, da WBFF e retrasado. O que é WBFF? World Beauty... Porque nós não somos nada disso, você vê que aqui é adepto de vida saudável aqui nós, tá difícil, né? É, o Marcão e o Mano, né? É uma competição de beleza, fisiculturismo também conta. E lá vão ter várias coisas, vai ter show do Lucas Luco no sábado também, que ele é do CrossFit, vai ter competição de CrossFit. Muita coisa, pra quem é do meio fitness e do esporte, vai ser uma feira tão boa assim pra... Troca de informações, networking. Eu acho que é um negócio bem legal aí. O pessoal vai adorar. Agora, esse negócio de crossfit é muito louco, né? Transformaram a profissão de borracheiro, etc. em atividade física. Os caras ficam empurrando o pneu. É, levantando o carro, meu. Tá é um louco. Negócio novo. Eu não pratico, mas quem pratica parece uma seita. Assim, a galera é apaixonada. Vicia, né? Vicia. O cara vicia, né? Então vão ter aí, passando algumas imagens... Caramba, lá. Igual aquelas bolas medicinal, velho. É muito legal. Eu já fiz uma aula já, mas tem que ter pique. Eu sou mais da musculação, vou lá, puxo meus ferros e tá resolvido. Você também fica nessas aí do Marcão, que precisa dormir à tarde pra... Não, à tarde não, é à noite. Você tem que dormir 8 horas de sono. Só. Então ele dá, entendeu? Um migué aqui na rádio. Ah, então tá vendo? Ele dorme 8 em casa. Hoje descobrimos, então. Não, mas eu faço uma hora extra. Ele dorme 8 à noite, né? Eu faço uma horinha aqui na rádio, eu faço uma horinha extra. Entendeu? Não, mas à noite, que é o sono principal, que tem o estímulo de GH, né? Que é o hormônio do crescimento, que é o que vai fazer você crescer. Como que é o nome desse hormônio? GH. É o GH. Isso não existe. Eu acho que esse tal de GH não existe, cara. O Mano falou que... O Mano tomou esse GH, mas de cavalo. Caso você não consiga produzir adequadamente isso aí no seu corpo, você tem a opção de injetar também, que nem meu irmão faz. Aí, ó. Ah, o seu irmão. Isso! O hormônio do crescimento, ele é ativo no corpo humano até uma determinada idade. Depois você é obrigado a fazer reposição hormonal em todos os sentidos. O cara, por exemplo, você, o Domênico... Você tá na menopausa já, mano? Não, eu ainda não. Eu ainda tenho testosterona brotando, mas, por exemplo, a sua testosterona, hoje já não é mais a mesma de quando você tinha 18 anos. Ah. E aí você é obrigado a fazer daqui a um tempo uma reposição hormonal. Isso dá vitalidade, uma vida sexual mais ativa, até para as mulheres também. Mas esse aqui encalhou já. Você não sabe metade da história. Tem alguma coisa tiozinho. Na verdade, ele tem corpo de atleta, mas ele tem 88 anos de cérebro. Nossa, eu descanso bem. Tá basicamente aposentado. Vida sexual ativa, com o Marcão aqui. Ah, né, Marcão? Modéstia à parte, hein, modéstia à parte. É com ele próprio a vida sexual ativa dele. Ele é o próprio. É o lance da testosterona. Que nem, por exemplo, pra você fazer uma associação, por exemplo, você com 12 anos lá, você tocava umas 5 bronhas por dia. Que é isso, Marcão? Que é isso, Marcos? Não, mas é, o lance da testosterona, hoje você diminui, entendeu? Ah, entendi. Bom. É. Mas olha, o assunto aqui é futebol, vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto virar bola na rede. Quando você pensa em um aperitivo pra acompanhar o seu jogo, o que que vem na sua mente, mano? Diga. Ah, Sombra, é claro que é amendoim, né, cara? Mas não é qualquer amendoim, não. Tem que ser o Mendorato, o seu parceiro de futebol. Boa! Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho, tem uma casquinha crocante, deliciosa. E não importa se você está curtindo futebol sozinho, como o Marcão, com a galera ou com a família, Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua turma, da sua galera. Mandou bem, Sombra, é isso mesmo. Então vocês já sabem, né, rapaziada? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. Ó, prova que é top, hein? Eu adoro Mendorato, cara. É, adoro. Bom, muito bom. Lembrando que você pode assistir o Estádio 97 através do nosso facebook.com/energia97fm e também através do youtube.com/radioenergia97. Tem algumas cornetadas aqui do Estádio 97, o pessoal participando através do nosso WhatsApp. Vamos lá. O Mota Tamborrinho queria falar, tentava uma frase formar. O Sombra, seu amigo, tentou lhe ajudar. E na turma do estádio fez ele entrar. O que aconteceu? Ameba! O Sombra criou uma ameba! Domênico! Ameba! Eu não, tô quieto! Você cantou! O Sombra criou uma ameba! Mas o Mota, esforçado, queria falar. Mas seu cérebro de ameixa não deixava pensar. A energia, muito boa, foi lhe ajudar. E deu um microfone pra ele falar. O que aconteceu? Estirimento. A anta fala estirimento. Mota, tu é mais burro que uma porta. Nossa, mas que deitada. Falou, galera, abraço a todos. Gustavo aqui, palmeirense da ZL, valeu. Eu desejo pra você, Gustavo, que eu desejo mesmo. Não fica você desejando não passe mal das noite. Pessoas. É. Esse mal que você deseja é para as pessoas, hein? Mota. Cuidado. É. Isso volta você caramba. Mesmo. Volta, se eu desejar o que o Bill Gates ganha, vai voltar para mim. Não vai. Não, quando você deseja maldade, mal. Maldade. Ah, só maldade. Maldade não. É igual riqueza não. Riqueza não. Ah, beleza. Riqueza maldade não. É mas eu quero que ele não passe dessa noite. Ah... Apesar da música ser boa, não vou criticar. A música é boa. É boa. Bem feita. Legal. É, vamos admitir. Vamos lá. Os caras mais uma cornetada no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, galera do estádio, tudo bem? Aqui é o Marcos Santos, São Bernardo do Campo. Cara, eu acho que o Casinha é injustiçado, sabia? Porque o Casinha ele tenta, ele faz, ele tá lá. Só que ele até se movimenta mais que o Jô, que tem uma característica mais de ficar paradão. Mas se o meio de campo funciona, se o Jadson e o Rodriguinho, se eles estivessem jogando bola, podia até colocar aí o Mota Dedé Santana lá na frente, que era caixa. Mota Dedé Santana. Valeu, galera. Um abraço. Não, sério. Eu não entendo. Por que Mota Dedé Santana? Porque o idiota dali da ponta que falou isso. Eu não falei nada. E pegou? Foi o idiota, não. Foi você mesmo, pegou? A baleia pegou? Azul. Pegou? Foi a baleia azul que falou. Ele é a cara do Dedé Santana, sem óculos, se ele botar um gel pra trás. Não. O Mota, pra mim, parece a mais Xamu, a Cássia Eller. É uma mistura de Dedé Santana com Maria Gadu. Jaque, vem cá. Aí, ó. O Mota parece mais o Dedé Santana ou a Cássia Eller? Jaque, me ajuda aí. Pô, Dedé, eu acho, tô achando. Dedé. O Dedé. Meu Deus. O Dedé. O Dedé. É, vamos agradecer a Jaque, ela tem compromisso. Deu perdido. Agradecer a Jaque aqui que participou do programa, foi muito legal. Boa, Jaque, muito obrigado pela sua participação aqui no estádio. Obrigado. E que o pessoal visite a feira e também tenha a oportunidade de conversar contigo lá na Brasil Trading Fitness Fair. É. Aliás, vamos juntos, Jaque, eu e você. Também, arroba Jaque Cury. Quem quiser ver. Jaque com J-A-Q-U-E-K-H-U-R-Y. Então, várias dicas de saúde também. Você vai junto com ela, mano? Vamos nós quatro, então, Jaque, vai. Vai lá na feira, eu sei que você vai. Não, vamos junto, nós dois, pá. Oi, a Jaque, ela é amiga da Ariana. Ah, é isso que ela tava me mostrando aqui. Ela é amiga da Ariana. Inclusive, aí, a Ariana, que é a amiga que nós temos em comum, ela fez aula de pintura com a sua mãe, é isso mesmo? Ariana, nossa. Tá em Fortaleza. E você, caramba! E você é amiga da Mariana Donzellini também, né? É verdade. E da Dote Larissa. Pessoas, a Dote Larissa também. Faz. Olha, todo DJ. Mundo conhece uma amiga minha aqui. Mundo pequeno. É. A Dote é DJ aqui na rádio. Eu sempre acompanho nos domingos à noite, né? Aqui. Gente boa ela. Bacana. Show. Legal. Obrigado pela sua presença. Boa. Obrigado. Obrigado, viu? Beleza. Continuando com as cornetadas aqui no Estádio 97, no oferecimento de amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Este ano aí tenho duas vivas que no Rio resolveram morar. E usando apetrechos e mãos, encontraram uma forma de amar. Mano e Benjamin Narigão, dividindo o mesmo lugar. Mas o Mota deu outra motada, e pra Thaisinha caguetou. E as vivas se entristeceram, e o final do romance chegou. É isso aí, Nariga, deixa cair. Chupa, Benjamin, Rodrigo Corintiano. Que deitada, hein? Olha os caras. Porra, deitada. Ô, mano, o que você tá fazendo aqui, meu? Eu volto pro Rio na quarta-feira de manhã. Ah, é? Como eu tô em São Paulo. Pô, que legal, meu. Colei aqui pra fazer a presa. Aê, beleza. É show de bola. Como é bom estar em São Paulo, hein, mano? Era cá entre nós, que ninguém ouve. Nós, hein, que ninguém ouve Estádio 97 em lugar nenhum do mundo. Agora é bom estar em São Paulo. Ô, mano, qual que é o principal, é hora, mano. Principal contra... Agora que você tá de fora, o principal contra de São Paulo é o trânsito. O trânsito, o estresse, o carioca, ele sabe viver melhor a vida. Por exemplo, 9:30 da manhã, velho, você vai na praia, tá lotado, irmão. É legal, mas a gente paga imposto pra caramba aqui também. Os caras vivem. Paga mais pelo Brasil inteiro. Os caras vivem, velho. Aí você vai falar, tô pagando imposto, tô fazendo a porra toda, e o cara tá curtindo a vida, vai viver mais, a longevidade do cara é maior. Você tá gostando mais do Rio do que São Paulo. Não, tem os prós e os contras nas duas pontas. Qual que é o contra do Rio, mano? Ah, violência, né, mano? Mas é lá onde você tá. Não, até não, mas, por exemplo, onde eu vivo lá, eu vivo e trabalho na Barra. Então é mais tranquilo, mas, por exemplo, pro cara que tem que sair da Barra e ir pra Zona Sul, o cara que tá na Zona Sul, tem que atravessar, precisa ir pra Barra, ele pega aí o trânsito que é absurdo na Avenida das Américas, na Lúcio Costa, enfim, é complicado. Ali na Niemeyer. Então é embaçado. E agora que a Rocinha de vez em quando tá tendo os tiroteios, ela tá tendo os pega pra capar, fica numa situação mais complicada. Mas pra você é mais fácil fazer se enturmar com essa gente, né? Manda até todo aquele papo de Corinthians e tal. Ele precisa de uma regata preta, só isso que ele precisa. Preto e vermelho. Malandro, eu tô boneco, velho. Qual das comunidades eu sou meu querido, mano. Uma regata preta e vermelha, ele passa em qualquer lugar. Passa em qualquer lugar. Aqueles morros da Zona Sul ali, RGO, no Pavão, Pavãozinho, na Rocinha, no Vidigal, já colei tudo quanto é tipo ali, mano. Posta lá então uma selfie lá com o Rogério 157 lá. Quero ver. Mas você tá foragido. Quem que é esse aí? Bora, você tá foragido, mano. Mas, ô Maurício, passa a visão. Garração. Passa a visão pro pessoal. Aí, pro comparativo, custo de vida. Como é que traça um paralelo? Então, RG, é que a barra é caro. Pra se viver na Barra é caro. Mas, por exemplo, se você morar aqui na região dos Jardins, também é caro. Então, depende muito de onde você vai viver. Por exemplo, a Barra, se você trabalha na Barra, o ideal é você morar próximo a ela pra você não se deslocar. Pra que você possa se deslocar rapidamente de um lugar pro outro. Então você tem que viver ali dentro daquele circuito. Mas se você, por exemplo, sai da Barra e vai morar na Tijuca, é complicado. Imagina o trânsito que você vai pegar. Mas o paralelo que você tem que traçar hoje é o seu. O seu, você saindo da Vila Maria e pro mundo hoje morando na Barra. Você tá paquitão ou sente essa... essa pegada de diferença aí. De não, mas o RG, é que a Vila Maria é a Beverly Hills brasileira. Ah, é isso! Não, não, a Vila Maria não, não. Dentro isso, não isso, você quer falar sério com o cara? Mas é verdade, é impressionante. A Vila Maria é como se fosse o Leblon aqui em São Paulo. É, igual. É verdade. É igual. Você vê artistas caminhando pela rua. Ah, é. É isso, Marcão. Cachorro, praça, cara. É isso, Marcão. Caminhando lá só quando vocês têm irmão sai na rua. Ei, Marcão, é isso? A Vila Maria deu uma caída um pouco. Depois que o Vadimutran lá, o Vadimutreta lá, parou de ser político e tal, não sei o quê. Aí, tipo, deu uma caidinha mais. É porque lá era revelação, né? Agora tem pouca, né? Hã? Ali antes era bairro de revelações. Tinha vocês dois. Tinha o cara lá que faz as músicas aqui pra nós. O Márcio mora na minha rua. O Naninha então, também. Agora só tem a Fundação Casa ali, né? Do lado do Flamengo. Mas eu sou, é a única revelação que tem ali. E véio, caminhão, estacionamento pra caminhão e cachorro. É, por falar em praça, caminhão, velho. Rio de Janeiro, RG. A gasolina tá quase 5 pila, velho. Quanto? Quase 5 pila a gasolina. Bom, aqui também não tá ficando muito longe. Sábado aumentou de novo. Sábado aumentou de novo. É a refinaria ali do lado, hein? É, mas quem vai pagar o sapato da mulher do Cabral? É. Ô, mano, ali jamais haja sapato, hein? O que você mais sente falta em São Paulo com vocês? Posso falar? Ele deve estar sendo super sincero. Eu concordo. Claro que sim. Porque a Thaís, que é minha namorada, ela vai com frequência pra lá. Tá vindo com frequência. E eu tô sempre aqui também. Nos finais de semana eu tenho voltado bastante, mas então, durante a semana eu não tenho convívio diário com vocês. Claro, claro. Vocês fazem muita falta. Triste quando nessa hora a gente não ouve falar do meu pai, da minha mãe. É. Não, mas o convívio, não, mas pelo contrário, porque nos finais de semana ele eu acabou, tenho voltado. Ele acabou de falar. A dona Ana Maria agora corre uma lágrima agora, Marcão. Não, pelo contrário, porque nos finais de semana posso eu sempre revejo meus pais. Rádio agora. Às não, vezes, eu revejo minha namorada, meus pais. Ô, Marcão, a verdade é que tua mãe chega às vezes e fala assim, ô, põe uma camisa lá do Corinthians pra lembrar do teu irmão. Eu dou um murro nela. É verdade, Marcão. Ô, Marcão. Ele não pode bater na mãe. Ô, Marcão, é verdade que... pode bater nas mulheres por causa da Maria da Penha. Ó, é verdade que vocês compraram aquele boneco Bob, colocaram a camisa do Corinthians e põe deitado ele toda noite pra fingir que é o mano dormindo? Nossa, aí, tem que deitar. A mãe ele vai lá e faz um cafuné no boneco. Ah, não pode ser. Ele dormir, vai, Maurício. Leva um copo de leite. Copo de leite. Com aquela fala assim, ah, não vou acordar porque já tá dormindo. Coitado. Olha, velho, você é um ingrato. Ah, meio Annabelle esse filme. Mano. É. Gente, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. E pra você chegar na Rússia e assistir a Copa do Mundo, o endereço certo é Estela Barros Turismo, que tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. E já tem várias opções de roteiros e separados por fase. Você quer ir assistir só a primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Você quer assistir as quartas de final, semifinal e final? A Estela Barros também tem essa opção. Já sei, você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Estela Barros Turismo. Eles vão dar toda assessoria para você. Você vai chegar na Rússia, você vai ter lá os guias que falam português, né? Guias brasileiros e guias russos. Os russos falando em português com você, tá bom? E você vai se hospedar em ótimos hotéis, tanto em Moscou quanto São Petersburgo. Agora, a informação mais que importante, que é isso que... O preço. Bom, o preço vai variar muito da sua opção de roteiro. Então, você tem que ligar lá agora no telefone 2166-2250. Repita. 2166-2250. Uma informação que eu posso te dar é que você pode parcelar em até 10 vezes no boleto. Viu? Já ajudou? 2166-2250 ou acesse o site estelabarros.com.br. Maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Estádio 97. Com mais ouvintes no ar, 3284-7097. Toca Asdrubal! É só capim, canela, é só capim, canela, só capim, canela pra engordar o motinho essa égua. Só capim, canela, só capim, canela. Motinha hoje? Hoje, deixa esses trouxas falar aí. Vai voltar lá no deputado federal. Isso, alô. Alô. Seus burros. Quem fala? Edivaldo. Edivaldo. Edivaldo do quê? Pereira Fernandes. Liguei aí em 2015. Ah, a gente lembra. Eu lembro. Acabei de lembrar. Lembrou? E quantos anos? Isso eu já não lembro. 3.8. Ele... Ah, 3.8, RG. É, pior suco que teve. Ele tinha 36, como é, eu acho, RG. Como assim? 36, eu acho. Se eu não me engano, é. Só um minuto. Peraí. pior suco. Ele tá no aeroporto, hein? Como assim, pior suco, RG? É porque Pereira me lembra pera me lembra suco. Esse suco é ruim pra caramba. Sensacional! Agora. Suco de pera. Salvou a hora! Nada a ver. Ah, suco de suco pera é bom, é bom. Não, é bom aí, suco de pera? É bom, gostoso, é gostoso. Suco de pera é bom. É gostoso. Só o de saquinho. O pessoal tenta. A fruta mesmo, aí, o pessoal tá tenta, mas não tem nada a ver. Não, tinha um de latinha que é gostoso pra caramba. Eu não vou falar uma marca, mas é muito bom. E qual que é o bairro que você mora, meu? Micael. Quem? Micael, em Guarulhos. Ah, pensei que era índio falando, me caiu. Ah, então levanta. Quem fez esse barco, esse bairro aí foi o Mikhail Gorbachev. Ah, sensacional. É, Mikhail. Olha, os caras estão salvando a hora de minuto em minuto. Nossa. E qual que é o time aí? Ah, o Coringão, né, claro. Coringão. É nóis, irmão. Do lado do Campeonato Brasileiro. Por também enquanto, acho, concordo contigo. Ô, irmão, você acha que algum outro clube aí do Campeonato Brasileiro pode fazer frente pro Coringão ou você acha que o título já é nosso? Cara, na verdade não tem time nenhum, cara, pra fazer frente. A gente só deu uma diminuída no ritmo pra não perder a graça, né, tem mano? Razão, porque irmão. Imagina, cara, se a gente mantém o ritmo do primeiro turno, essa hora já tinha acabado o brasileiro. A Globo já tinha falido já, não tem jeito. Tem razão. Inclusive, não sei até que ponto que isso não foi uma recomendação da própria CBF. Ah, claro, deve ter sido. Ligaram pro presidente lá, o Alberto lá, cara, o Roberto de Andrade lá, pediram pra ele segurar a onda lá dos jogadores, entendeu? É bem essa mesmo, é por aí, irmão. Nossa. É, porque querendo ou não, o futebol é um negócio, cara, porque o Corinthians ele já ganhou o Campeonato Brasileiro no primeiro turno, mas os caras falaram, velho, o título já é de você, mas dá uma aliviada pra essa cambada de manco que tá jogando o campeonato junto aí, porque senão daqui a pouco a gente não vai ter mais audiência. É verdade. Não se cuida não, público, pro ano que vem, né, vocês cara, vão ver. Que vai no estádio acaba perdendo interesse. Imagina a torcida do Corinthians indo assistir, cara, o time jogando apenas pra cumprir tabela. Agora já quer dar justificativa porque tá perdendo em público pro São Paulo. O Marcão. Você acha que vai perder pros Bambi? Para ingresso com de isso, 5 conto. Já perdeu, né? Perdeu pro São Paulo. Já perdeu pro São Paulo. Você quer fazer o Corinthians chorar, você fala de público. Ô Marcão, sabe o que eu queria ver, cara? Se na próxima rodada os caras tropeçar contra o Curitiba em casa. É. Eu queria ver. A cara de nádega. E o Santos ganha o próximo jogo. Eu queria ver a torcida, a torcida deles lá. Atrás, mas os caras que também estão atrás não ganham. Os caras não têm camisa, velho. Não tem camisa. Começou Libertadores. Eu tô na Libertadores. Eu não entendo essa matemática que vocês fazem. A matemática é simples, RG, porque o Corinthians tá muito mal no segundo turno e ninguém curta essa diferença de 8 pontos. É que o RG ele se baseia na campanha do Santos. Ah, não, ele se baseia na campanha do Santos. Ele olha pro segundo colocado, independente de quem seja. O Santos era o quarto colocado, foi buscar o Grêmio, é segundo. Tá, pô, ok. E não tá tirando diferença. Mas peraí, a vantagem pro Corinthians não diminuiu ainda. O Santos está. Mas nunca ninguém, nunca o segundo consegue encurtar disso. É isso que a RG entendeu aquele dia que pela gordura, com ele. Pela gordura que o Corinthians estabeleceu no primeiro turno, ela é muito grande. Mas dizer que não está sendo tirada essa diferença. RG, é um absurdo, o raciocínio não é esse, ele não entendeu o raciocínio. Que RG, raciocínio? Independente de quem seja o segundo colocado, pode ser Santos, pode ser Grêmio, pode ser Palmeiras, a vantagem sempre permanece de 7 pontos para mais. O Santos. Independente de quem seja, vocês não conseguem tirar essa vantagem. Você está pegando a posição do segundo. O Santos não era o segundo. Mas seja, vocês revezam entre vocês aí. Mas aí o que acontece? O Santos na próxima ganhar e o Corinthians empatar ou perder, aí sim. Aí ele fala assim: ó, agora, vamos supor. Que encurte pra 6, né? É. Se empata, o Corinthians ganha o Santos, pode ser 6 ou 5. Se empatar, o Corinthians perde. Acho que não perde, mas. Não vai perder. Acho que não perde, acho que empata. Acho que empata. Torce contra mesmo, mané. Torce eu contra acho que aí. Que o time de Lambari pega quem? Próxima rodada? Ah, Lambari? A Lambari não pega o seu tio. Ah, o tio! Seu tio que nós vamos pegar. Dele. Ah, é, tio dele. Ah, então tá num galinheiro. Segue o jogo. Aliás, eu queria. Nós vamos pegar a Ponte Preta. Queria agradecer aí. Vai ser lá na Vila Belmiro ou vai ser lá em Campinas? Vai ser em Ponte. Falar em Ponte, queria agradecer o Esporte Clube Cruzeiro. Ô, Galinho, a cara de vocês lá, hein? Né? Mas começou assustando, né? Hã? A hora que a Ponte fez 1-0. Você fala, pô, não brinca mesmo. Né? É agora a Ponte em queda livre, hein, cara? É nada, eles ganharam o último jogo do Flamengo. Ah, lá. Ganharam, mas tipo... Mas eles entraram na zona de... do Cruzeiro, né? Esse jogo contra o Cruzeiro aí, os caras entregaram. Entraram na zona de rebaixamento, então, né, cara? Mas é que nem a Ponte jogou em Campinas com o Flamengo, lá ganhou do Flamengo. Se tivesse empatado ou perdido do Flamengo, aí tudo e bem. Aquele jogo o Flamengo deu um chute. Incrível, cara. Um chute? Como que o Flamengo com esse time? Ah, com o Zé Ricardo lá. Conta agora. Vai chegar, tô falando. Ponte Preta, mais uma rodada, entra na zona de rebaixamento. Ó, amigo! Oi, diga aí. Na sua visão aí, quem você acha que o Corinthians não pode perder de jeito nenhum nessa janela que vai se abrir novamente no final do ano, aí no término do Campeonato Brasileiro? Ah, o juiz. Nossa, que deitada, hein? Para o Luiz Flávio. Que deitada, hein? Nesse Campeonato Brasileiro, fomos mais prejudicados do que ajudados. A gente já tinha sido campeão há muito tempo. Para com isso. Mas o Corinthians, ele foi prejudicado mesmo, cara. Se você parar para analisar os erros pró e os erros contra, o Corinthians, ele teve muito mais erros cruciais contra do que pró. Exatamente, cara. É evidente. Essa diferença de 8 pontos era pra passar pelo menos 16 se não fosse arbitragem. Ó, eu vou citar aqui três jogos. Arbitragem. Ó, eu vou citar aqui três jogos que o Corinthians, ele foi amplamente prejudicado pela arbitragem. Vamos lá. Contra o Curitiba, no final da partida, gol legítimo do Jô. Contra o Cruzeiro, gol legítimo do Balbuena. E o empate contra o Flamengo, que o jogador do Corinthians, aí no caso do Jô, tava 4 metros atrás da linha da bola. Esse tudo bem, mas o erro Curitiba, três jogos, Curitiba e Cruzeiro. Ué, como não, idiota? Erro pequeno, idiota. Gol válido que foi anulado pela arbitragem. Mas erro pequeno, 4, 5 centímetros de impedimento. Aí 4, 5 centímetros faz estrago. Ah, pega o kit de bengala e pega um japonês. Isso! Não vai. Não faz, mano. O cara tá querendo comparar o gol de mão do Jô. Não faz, mano. 4 centímetros não faz diferença. Mas peraí. O gol de mão do Jô foi um absurdo? Foi um absurdo. Óbvio que foi. Assim como o gol que o árbitro do Jô contra o Flamengo também foi. Esse você pode colocar. Mas é que tá. Vocês deram o chiliquinho naquele lance lá que o Prato empurra o goleiro do Corinthians. Empurra. Ai, meu Deus, vou rasgar a roupa. Empurrou a outra. Vou mandar pro CBF. Deixa de ser mentiroso. O Prato não empurrou nada. É um lance que gera polêmica. E vocês fizeram aí uma tempestade em copo d'água. E aí, quando é a favor do Corinthians, aí nesses lances aí capitais contra Cruzeiro e contra Curitiba, aí vocês falam que é normal. Agora, por exemplo, aquele lance que gera interpretação, que você não pode falar que é um absurdo marcar aquela falta, aí vocês deram o chiliquinho, fizeram DVD e ficaram lá amarrados no portão da CBF. Sim. Então vocês não sabem o que vocês querem. Erro contra o Curitiba, Erro contra o Curitiba e contra o Cruzeiro. São erros compreensíveis. Assim como contra o São Paulo também foi. Não deixa o Marinho, sua marica. Mas ali foi um conjunto, né? Conjunto não. No mínimo três conjunto contra o São Paulo. Aonde? No mínimo uma recuada de bola ali. Peraí. Pelo amor de Deus. Vocês estão chiando por causa de um recuo que o jogador de São Paulo nem chegaria perto do Cássio. Mas é a regra. Como assim? Isso é a regra, mano. Se recua, a bola para, ô queridão. Dá a impressão que aquele recuo, vocês estão falando, foi um gol legítimo que anularam. Mas é a regra, mano. Não pode. Um dois lances ali na cara do gol, é legal pra caramba. Mas não é regra. A regra permite. O jogador de São Paulo estava extremamente distante da jogada e não conseguiria pegar a bola. Agora aí, por exemplo, aquele lance lá, o gol do Militão, na minha visão foi falta no Cássio. O lance lá que vocês alegam que foi pênalti do Pablo, o Balbuena ele dá uma bomba pra frente, a bola pega no peito do Pablo, espirra no braço. E o pisão lá em cima do Petros. O pisão foi. Do Maicon. Absurdo aquilo. Assim como o jogador de São Paulo também deu um pontapé no Romero, que ele chutou a cabeça do Romero lá. Onde? Tartão, quando na isso? Na lateral do campo, aqui quase chutou na frente do banco. Na frente do banco do São Paulo, é verdade. Para. Tô falando, o Júnior Tavares, bacana. Para, ai, meu Deus. Ô, amigão. Fala aí. É difícil lidar com essa mídia antes, não é? É complicado, cara. Essas lambaria aí que tá tentando chegar junto, não chega. Não, essas lambarias são feitas. Nem a porcaiada que já tá pensando na pré-temporada, que não disputa mais nada, mas nem bolinha de gude. Essas meninas que tá brigando pra não cair, é complicado. Dá uma segurada aí, fião. Sei que essa vozinha sua aí, acho que a menina quer você. Respeita o ouvinte, maluco. Agora, tem loja do Palmeiras vendendo camisa com o nome do Neymar. Também o Neymar falou que era porco. É nóis, então, Neymar sobrou, é verdão. Né, Neymar é verdão. Chupa aí, trouxa. Mas peraí. O cara nunca jogou no Palmeiras, mas é o clube que o cara gosta. Imagina o Grêmio vendendo camisa do Zico, velho. É o clube que o cara gosta, não interessa. O Zico não joga mais bola, filho. Mas é um absurdo a loja botar lá com o nome do Neymar. É pra sacanear, é pra tirar onda. É a camisa que ele vestiu. Mas a loja oficial não pode, hein, Domingo? Pode, mas você acha que não vai ter torcedor? Nós podemos o que a gente quer. RG. Eu acho feio. Loja do Palmeiras vendendo camisa com o nome do Neymar. É, ué, fazer o quê? Problema do PSG. O que é isso? Você acha que não vai ter torcedor que vai comprar? Claro que vai. Vai marcar uma coisa. Claro que eu acho. Loja oficial, acho feio. Ué, mas... Ah, para, gente. Vocês mostra que não tem ídolo. Muito mimimi. Mostra que não tem ídolo. Acho que não tem nada a ver. Agora, por exemplo, o Domênico compra essa camisa e amanhã vem aqui pra tirar onda com o RG. Tira mó barato da cara do cara, mano. Ou não? Lógico que é. Eu acho que o RG vai se sentir incomodado. Isso é verdade. Eu não. O RG acusou o golpe aqui. Você não estava ouvindo as manchetes. Eu tava chegando, ouvindo. Eu vou te falar. Embargou a voz, cara. Eu senti uma mágoa. mentiroso, tá... Eu igual, senti uma mágoa. Você sentiu também, Edivaldo? Tá louco. Como é que é o negócio? Você tava ouvindo as manchetes do programa, Edivaldo? Eu vi as manchetes do programa? Isso, você tava ouvindo? Sim, eu vi. A manchete do Santos aí foi praticamente 99% falando do Neymar e do rancor que o RG tem para com ele. Principalmente depois dele declarar que ele sempre foi palmeirense. Você não sentiu o RG emocionado naquele momento? Ah, com certeza, cara. No mínimo correu alguma lágrima aí pela face do RG. Com certeza. Vou mostrar de onde correu a lágrima. Você lembrou do velho tempo. Olha, eu não vou falar que correu do olho direito, porque o olho direito do RG é de vidro. Então que eu é só tenho essa vista do velho. Que é isso? Mas do lado esquerdo, possivelmente. RG. Pô, é verdade. Mas RG, não se preocupa não, que Neymar no Palmeiras é igual Mundial, cara. Nunca vai ter. Lágrima, eu vi. Toma conta do teu time aí, ô trouxa. Lágrima, eu vi correr quando o Deve estava. Ô, Charazinho, tá falando muito aí, ô Mané. Olha, lágrima. Teu time tá caindo que nem uma desgraça aí. É igual alpinista quando não tem mais corda, ô Mané. Tá caindo, ô Manézão. Irmão. Se perder esse campeonato, eles vão ficar chorando aí, ô irmão, lágrima. Para de falar bobagem aí, ô Mané. Lágrima eu vi correr quando o Tevez botou a camisa do. É isso mesmo, Mané. Inglês lá, que tava no Corinthians. Né, o Manchester é com o irmão. Os caras queriam matar o Tevez, velho. O Manchester é com o irmão. Ainda foi embora sem se despedir. Deixou o cachorro aí, pelo amor. E os caras chutando o carro dele. E deixou o cachorro pra lá. Ainda deram uma pica no carro do cara. Peraí. O Manchester, gente, é com o irmão do Corinthians. É filial da Inglaterra. Meu Deus. Que coisa, irmão. Você tá de brincadeira. Jogar pedrinha é fácil. É nóis. Mas o Edivaldo, manda então seu placar, né? Quarta-feira tem irmão Corinthians e Curitiba. Abandonado. Mano, é o cachorro seguinte, velho. Contra o Curitiba vai ser 3 no primeiro e 3 no segundo. Vira 3, acaba 6. Um farrão pra caramba, hein? Deus te ouça, mano. Então tá bom. Então, valeu, tá, Curitiba. Um abraço pra vocês aí, brincadeiras à parte. É um prazer falar com todos vocês. Não é não. Prazer. Alô, é difícil ligar aí, porque a concorrência é muito grande, cara. Vocês estão de parabéns. É, vamos ver a próxima aí. Sempre que eu ligo, o Coringão é campeão, cara. Boa! Você nunca ligou, para! Ligou em 2015, ligou. Ele falou. Tá louco. Em 2015 fomos campeões, cara. 2017 não vai ser diferente. Vai sim. Vai nessa. E o melhor ainda é ver o Palmeiras não ganhando absolutamente nada. Investiu, mas vocês também não ganham, vocês também não vão ganhar, não, trouxa. Como é que é o negócio? Nós temos nosso estádio lá pago, Mané. Nós temos nosso estádio. Vai pagar pro governo lá, ô trouxa. Pago aonde? Ah, é o Manézão. Fica na mesa do Mané. Paga lá. Calma. Chupa e paga, que nem fala. O estádio do Valtão. Chupa e paga. O estádio do Valtão. Quer? Agora é o slogan, chupa e paga, amigão. Chupa e paga. Valeu, um abraço. O estádio do Valtão corre, velho. Tchau. O Valtão tem a chave, velho. Tchau. Atenção aí, gente. Deixa eu dar um recado importante pra você que tá terminando a sua formação no segundo grau. Ou você que é pai e mãe de um estudante, né, que tá em vias de achar o seu caminho, né, do diploma, tá em vias de achar qual o seu caminho profissional, presta atenção nesse recado aí. Se você tem um filho aí, ou se você quer fazer na sua carreira, por exemplo, cursos como administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia de computação, engenharia civil, tem uma dica muito importante para você. Porque existem muitas faculdades por aí. Muitas, N faculdades, centenas de faculdades. Mas eu vou indicar para você a ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, que tem a força do ensino do Grupo Etapa. E você fala assim, mas por que você está indicando? Estou indicando porque a ESEG é uma das faculdades mais bem avaliadas pelo MEC. Você precisa ter parâmetros. Por que o seu filho vai fazer essa ou vai fazer aquela? Né? Você precisa falar, opa, vamos racionalizar a história. Ah, porque os amigos vão fazer em tal lugar. Os seus amigos não vão formar o seu filho. Os seus amigos não vão te formar. Quem vai te formar é você e a faculdade que você frequenta. E essa é a hora de muita responsabilidade. São 4-5 anos da sua vida que vão valer para o resto da vida. Então não jogue fora essa etapa. Faça hoje mesmo a sua consulta. Visite o site da ESEG, porque agora vai ter o vestibular do primeiro semestre. E estão com condições únicas mesmo para todos esses cursos que eu já mencionei. E a ESEG tem altos diferenciais, eles têm o núcleo de empreendedorismo, eles têm lá a simulação de processos seletivos, tem uma orientação profissional inigualável, tá? E todo o corpo docente já atua no mercado de trabalho, promovendo melhor ainda o networking. Então visite o site ESEG.edu.br, para quem quer ser engenheiro de computação, para quem quer ser engenheiro civil, para quem quer fazer um baita curso de administração, de engenharia de produção ou ciências contábeis, tá bom? Vai lá, exeg.edu.br. Exeg com S, não é com Z não, tá bom? Ou então você pode até utilizar a sua nota do Enem. Exeg, a faculdade do ETAPA, formando o melhor em você. Temos mais cornetadas. Cornetadas. Cornetadas. Do estádio 97. Só de homem ele gosta, não quer saber de mulher. Caramba. É o nosso amigo Vieira. O gremista que sempre dá ré. Nossa, valeu, rapaziada, boa. Aqui é o Lúcio, que São Paulo, da Vila Alpina. Legal. Vai te catar você, ô. Oh. Ai, Galchinha, você gosta. Peraí. Qual que é o nome do ouvinte? Lucas, São Paulino da Vila Alpina. É Lúcio, acho. É Lúcio. Quer ver? Vamos lá. Só de homem ele gosta, não quer saber de mulher. Não. É o nosso amigo Vieira. Boa. O gremista que sempre dá ré. Valeu, rapaziada. Aqui é o Lúcio, São Paulino da Vila Alpina. Lúcio! Pra terminar aquela pergunta que não quer calar. Vieira, você é gay? Sim! Nossa. Traz a véia. Traz a véia da Vila Alpina. Aí a véia chega. Ele não sabe o que fazer. Chega. O passarinho não sai da gaiola. Sim, meu filho, ele é mesmo, é. Vai te catar. Mas o que é isso? Essa música nunca poderia ter vindo ao ar, porque os caras fizeram um absurdo com o maior hino desse país aqui. Sim. O hino mais bonito do Brasil. Essa música agora ficou mais conhecida que o hino do Grêmio. Ah, né, tá bom. Porque a audiência do estádio é maior que a torcida do Grêmio. Vai te catar. Ô, Sombra, e por falar também em Grêmio, cara, o Grêmio, como é o único brasileiro agora na Libertadores, o Grêmio ainda pode ser que vença a competição. É. Mas pra quem pegar aí o título mesmo da competição e for jogar o Mundial aí no final do ano, o adversário da primeira rodada do Mundial do time sul-americano será o Pachuca ou o africano lá, hein? É o Pachuca? Pachuca ou o time africano. Vai perder pro Pachuca. Olha, eu só falo uma coisa pra vocês, ó. Se o Grêmio ganhar a Libertadores... Olha o Vieira aqui, ó. Cheirando que eu acho que vai, que eu acho que vai... Mazembe parte 2, amigão, não tem Mazembe, não existe Mazembe isso. Essa possibilidade não existe. Eu já te falo já. Eu posso perder o Mundial pro Real Madrid. Agora, Mazembe, isso não existe. Você pisou no cocô ou foi você não, mesmo? Não, amigão. Aqui é o maior de todos, rapaz. O maior do Sul tá aqui. Fica cuspindo pro alto. E outra, só você olhar, ó. Atlético Mineiro... Perdeu pro Raja lá, Inter pro Mazembe. Esses times não tem camisa, velho. Quem tem camisa faz a final do Mundial. Quero ver fazer a final e ganhar. Que nem a gente foi lá três vezes. Não, mas é diferente. Isso na década de 90. Quero ver. Ainda vai ganhar. Aí vem com o papinho, é porque o Cristiano Ronaldo, mano, imagina de um lado bem ou do outro lado o Cristiano Ronaldo. Mas ali nós temos... Do lado Cortez e barriga de amigão, cabelo. Amigão, nós temos o Kahneman e Jeromel ali, velho. Quero ver as beiradas, né, o miolo de Zaga. Posso falar? O Kahneman jogou a final do Mundial contra o Cristiano Ronaldo. Perdeu. Real Madrid e San Lorenzo. Perdeu, já tem experiência em derrota, pelo menos isso. Cristiano Ronaldo não viu a cor da bola, rapaz. Não, ele viu a cor do troféu depois. Nossa, só levantou. Não viu a cor da bola, mas ele viu a cor do troféu. Imagina como é que deve ser a galeria do Cristiano Ronaldo, né? Mais uma cornetada, oferecimento do Extra. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. 3, 2, 1, vai. Domenico, Nico, Nico, Bobo Alegre, esperando a Leiloca comprar o seu título sonhado mundial, tão esperado que a FIFA não quer dar. Salve, galera, aqui é o Danilo do Embu das Artes. Vai, Corinthians, chupa, Dodô. Olha, boa, ganhou boa, Nobel, boa, hein? É só um minuto. Prêmio não, Nobel de música. Boa, boa, Domenico. Pera. Quando é boa, não. Quando é boa, é boa. É boa, boa. Foi top. O cara não conseguiu rimar uma. Rimou. Tem uma rima. O cara foi uma rima. Rima. Que porra, o cara não entendeu. Isso soa como poesia. Só Não, é poesia. Vocês têm que ir. Poesia. Você é a galera de música. É possível. Vocês têm que ir numa escola de música. É isso. Vocês têm que ir. Vocês não manjam nada de música. Vocês estão trouxas. Poxa, vocês. Vocês são iludibriados por um imbecil desse aí. Muito bom. E ô, Marcão, você sabe que é o seguinte, ó. A galera não conhece a música original. Dominique Nick, sempre alegre a brincar. Porque se procurar, você vai ver, isso é praticamente um hino. É verdade. É um hino isso. Vamos lá. Falar o hino que foi agora há pouco aí que tocou do teu time. Vamos lá. Mais uma cornetada. Oferecimento de Trisul, Side Atlântica, apartamentos com lazer e segurança para sua família, sideatlantica.com.br. Boa noite, galera do Estádio 97, é o Balde Interlagos que tá falando. Fala só uma coisa rapidão aí, vocês vão entender para quem que é. O cara critica Juno Dutra, né, falando que o ano que vem é ano de Libertadores, não pode fazer esse tipo de contratação, né? Aí agora eu pergunto para ele, quem é Romarinho, que fez o gol praticamente do título contra o Boca na La Bombonera? E quem era que se tornou um ótimo jogador, Paulinho, antes daquele gol do Vasco? Que responde pra mim aí, fanfarrão. Que porrada no mano, velho. De humildade aí, faz favor, rapaz. Nossa! Tá metendo louco agora, seu Nutella? Oh. Ih, chamou de Nutella! Nossa! Nossa! Pede pra dona Natália falar, Marcão. Vai falar assim do mano, não. Vai falar assim do mano, não. Vai, Marcão, ajuda teu irmão. Nossa, velho. Você já viu? Vou te levantar, urso. Quer que eu pegue um copo de água com açúcar, não? Não, pelo contrário. Nossa, que deitado. Eu não perco a linha porque eu tenho argumento. O negócio é o seguinte, vamos lá. Vocês viram o esforço que esse mané fez pra poder fazer voz de alminho? Tentando falar tudo brabinho, machão. Todo mundo sabe que você é uma gazela. Então voz de alminho. Esse é argumento? Não, é argumento. Agora eu vou dar uma deitada nesse comédia, pra você ter uma ideia. Por exemplo, o Júnior Dutra hoje, se ele chega, ainda mais na iminência do jogo ser vendido, ele já tem que ser contratado já pensando numa titularidade. Aguenta o baque? Não. Na minha avaliação, não. Com relação ao Romarinho, o Romarinho, quando ele veio do Bragantino, ele foi um jogador ali que era para compor elenco, ele não foi contratado para ser titular absoluto. Ele era um cara, que ele aproveitou uma oportunidade lá na Bombonera, quando ele teve a chance lá de entrar, inclusive no segundo tempo, e fez o gol contra o Boca. Mas ninguém esperava do Romarinho que ele fizesse aquilo. Não existia uma responsabilidade em cima do Romarinho para que ele fizesse aquilo. Não era o cara, né? Entendeu? Então é diferente a circunstância. Eu não sei se esse limitado conseguiu pegar. Nossa, verdade. Você tá ofendendo, cara. Eu já dei uma jorrada agora que eu não sei nem se ele tem pano para se limpar. Agora, com relação aí, qual foi o outro jogador que ele falou? Paulinho? Paulinho fez o gol contra o Vasco. Paulinho também chegou numa mesma possibilidade de ganhar aos poucos, RG. Uma maturidade que ele não tinha quando ele chegou. Ele era um grande jogador no Bragantino, sim, mas ele não veio com a responsabilidade de já chegar substituindo o cara. Protagonismo. Falar, daqui que a 8 é minha. Sim. Porque o Paulinho, quando ele veio substituindo lá uma dupla de volantes ali, que era do Elias e do... Christian, né? Do Christian e do Elias. Christian Elias. Então, chegou o Ralf e Paulinho numa outra condição. Beleza, traz os caras que estão dando certo lá, mas pra ver se vai vingar aqui. Mas não chegou já com aquele rótulo, ó, você é o cara. Tá aí, tá tudo no teu nome. Ué, mas o Junior Dutra também não você chega. Se o João não for vendido... Chega, como não? E se o João não for vendido? Como não? Mas tá de brincadeira. Mas é que tá bacana. O negócio se o João não for vendido, ele é o nome, se o Junior Dutra não chegar pra ser titular, é uma condição. Então. Mas diante da possibilidade que tá acontecendo aí, do Corinthians ter que vender uma série de jogadores no final do ano, você tem que trabalhar com essa hipótese. Ele vai chegar. Por exemplo, o Roger, que era o plano A da diretoria do Corinthians, é um cara que viria hoje pra bater de frente com o João, inclusive na titularidade. Briga forte, porque se o João numa dessa pica mula, o Roger consegue suprir a altura. Que diria, hein? Nós aqui falando do Roger desse jeito, não, hein? Não, ele tá jogando bola, Sombrar. Há três anos aqui era comentando o Roger o Vesguinho. Vesguinho. Então, mas é que tá, o Roger, ele atingiu aí, principalmente quando ele começou a jogar. Mas era um moleque, né? Bem moleque. Ó, o Roger começou a deitar, mano. Mas o futebol dele melhorou. Melhorou, mas aí tá. Ele ficou mais experiente também. O futebol, ele é mutante. Hoje ele é uma coisa, amanhã ele não é. Mutante, é X-Men. Não, é como se fosse. Ciclope. Tanto pro bom quanto pro ruim. Hoje que o cara tá vibrando, ele tá jogando muito, o cara fala, pô, o cara tá deitando, amanhã pode ser que ele não esteja. O Pará teve um momento que foi lembrado pra seleção brasileira. Por exemplo, o Leonardo Moura. Mas aí é ruim de quem lembrou, né? O Leonardo Moura, quando jogou no Palmeiras. Você vai falar que é o Leonardo Moura que jogou no Flamengo? Não. E no Grêmio tá jogando bem. O Leonardo Silva que jogou no Palmeiras. É o Leonardo Silva que fez história no Atlético? Ah, mas também no Palmeiras? O que deu certo? Ô Domingo, nossa, vamos falar porrada do extra no Domingo. Vamos falar do extra. Atenção! Vai conhecer o meu desconto do extra. Vai conferir a melhor forma de economizar. Vai ganhar descontos exclusivos nos produtos que você mais compra. Vai ser fácil, rápido. Vai ser assim, ó. Entre na loja de aplicativos do seu celular, busque por Clube Extra e vai baixar grátis. Vai valer a pena, tô falando sério. Depois é só se cadastrar, ativar as ofertas que você mais compra, vai experimentar e vai baixar o preço mais ainda, hein? Vai se dar bem, hein? Ficou mais fácil encher o carrinho no Extra e também no Mini Extra, hein? Vai baixar o aplicativo Clube Extra e aproveitar todas as vantagens do meu desconto. Vai baixar o app para baixar os preços. Vai economizar, vai no Extra. Vai que você pode, é Extra. Estádio 97 também no oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Também HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. ESEG, a faculdade do ETAPA, formando o melhor em você. E olha, um recado pra você, porque em qualquer lugar do mundo, convenhamos, né? Hoje em dia, qualquer lugar que você tiver aí um parque, uma represa como vizinhos, é um grande privilégio, né, Dudu? Privilégio pra caramba. Vida, agora, né? Você imagina se isso tudo acontece numa cidade, por exemplo, como São Paulo. Ah, São Paulo? Exatamente. Tem isso aqui? Opa, agora sim. É o novo lançamento da Trisul, que fica ao lado do Parque Guarapiranga e da Ponte do Socorro. Sombra e meus amigos, eu tô falando do Side Atlântica. É sério isso aí? Pô, seríssimo. Escuta só. Dois dormitórios, vaga de garagem, lazer completo com piscina, com segurança de condomínio fechado, amigão. Mas aí vai precisar de um dinheirinho sincero aí, né? E se eu disser pra você que as parcelas cabem no seu bolso e a escritura é grátis? Bom, aí, por favor, apresente-me o imóvel. Fácil, fácil. Você que tá aí ouvindo esse programa, acesse agora mesmo saideatlantica.com.br. Saideatlantica.com.br. Você pode ligar também, viu? 5599-8715. 5599-8715. Side Atlântica, breve lançamento da Trisul, hein? Boa, Dodô! Boa, Dodô! É isso aí. Muito bem, estamos infelizmente chegando ao final de mais. Ai, não, pô. Chegando ao final de mais um Estádio 97. É. Amanhã estaremos de volta. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? O lindo boné do Estádio 97, novo logotipo do estádio, né? Tá bonito. Ele é Elvis Paterno. Elvis Paterno. Você quando come churrasco, você gosta com o Maionelvis? Ah, é bom. Mas aí, olha, é sensacional. Ah, é bom. Aí sim, Maionelvis. Como não? Uma saladinha de batata. Boa. Nossa, boa. E quem ganhou a camiseta Energia 97 Tente Beach? Ah, vai sair todo pimpão, o Edivaldo Pereira Fernandes. Abraço, Carlão, lá da Tente Beach, corintiano doente. Abraço pra você, Carlão. Tentebeach.com.br. Estádio 97 volta amanhã às 5h30. Oferecimento dos amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Extra, vai ter futebol? Vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter extra gol. Vai que você pode, beba com moderação. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Valeu, gente! Boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela participação, pela audiência de vocês. E desculpa pelo moto, tchau. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Vibe 97. As novidades. E sucessos. Da programação mixados. Todos os dias, às 15h. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Apita o juiz, vai começar a partida. Avançou pra geladeira, pegou uma gelada, preparou. Que beleza de abertura. Agora falta o Mendorato, o craque da Santa Helena. Olhou pra lá, olhou pra cá, partiu pro ataque, ficou rugado. Correu pra pegar o amendoim, olhou no armário, abriu, puxou o Mendorato. É dourado, é crocante, vai fundo da boquinha. Gol! Aço de sabor! Mendorato, seu parceiro do futebol, o produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. Olá, quem fala é Geraldo Alckmin. Enquanto o Brasil ficou no vermelho na sua maior recessão, São Paulo ficou no azul. Cuidamos do dinheiro público com responsabilidade e por isso nossas obras não pararam. São mais de 116 mil trabalhadores em obras como as 5 linhas do metrô e da CPTM, o projeto de moradias populares na Nova Luz, na capital, e a duplicação da rodovia dos Tamoios, entre tantas outras. Esse é o PSDB de São Paulo, dando um exemplo para o Brasil. Os sucessos do mundo tocaram primeiro aqui. Oh,

Energia. A energia que te move. Agora na energia. You know, you start dancing, dancing, dancing. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night. Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97, semana começando também. Ótima segunda-feira pra você. A partir de agora até as 10 da noite, house music de qualidade. Primeiro a tocar hoje é ele, Leonardo Ruas, ao vivo aqui na Energia. Espera que eu tô procurando meu Instagram. Tá, então eu espero você se ajeitar aí. Word Robo. Tudo bom, Léo? Energia que te move! Ai, ai. Olha, temos uma atração aqui hoje. Uma celebridade. DJ, amigo do Léo, apresente-o. Gusman. In the house. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza, Gus, tudo bom? Tô começando a trazer aqui uma turma de peso, hein? Esse é o Thiago Gusman, grande amigo e grande DJ. E breve ele vai ser convidado aqui pra tocar no meu programa. Estamos esperando já. Legal. Agora, me conte da festa de sexta-feira. Ai, Juliana, o que, que eu posso te dizer? Foi um momento, assim, memorável. Foi inesquecível. Foi incrível. Eu não tenho muito o que dizer, porque foi sold out. Quem foi pra festa tava afim de dançar. 7 da manhã tava cheio. Olha só. Foi lindo. Foi uma experiência que me mudou muito a minha vida. Essa que tá no fundo, que vocês estão ouvindo, foi um presente que ele me deu indo embora. São produções dele ainda não lançadas. Que fino! E ela é maravilhosa, vocês vão ouvir aí. Eu vou deixar ela meio que na íntegra. Uhum. E assim, foi uma situação que mudou um pouco a minha cabeça em relação a como fazer festa em São Paulo. Eu pretendo levar os ensinamentos dele, tanto do que ele fez na festa, quanto do que, que nós conversamos, pra frente, que é criar uma... Eu vou usar o nome, desculpa a grosseria, não me entendam mal, mas uma religião, que é em torno de um estilo musical, de uma coisa que eu acredito. Que é ter pessoas que gostam e consomem aquilo com fervoroso, com uma forma de amor, sabe? Enfim, foi isso, Júlia. Não sei Faltou dizer, você. Só senti. Eu furei dessa vez. Mas ó, então o Leonardo vai tocar pra gente. Muito belo, muito bonito. É isso, vamos começar com o time Regisfor. Com o Gus aqui, ó lá. DJ Gusman. E é isso, gente, vamos começar. E aí eu falo no final mais, pode ser? Claro, tá no ar então. Beijo. Night Sessions. Thank you. Sessions.